devorem os controles! Vamos começar aqui o 16º podcast dos Devoradores de Controles. Hoje a gente tem um tema aqui super legal. O nosso tema aqui de hoje é Call of Duty, a série toda, né? Pelo menos a maioria dos jogos, ou os jogos que prestam. Então vambora, cara. Eu sou o Fernando Lira e o dever nos chama. E eu tô aqui com o Eduardo Rodrigues. E aí, galera, Call of Duty é um jogo com a mesma periodicidade do show do Roberto Carlos. Sacanagem. E também com o Dalton Bello, que não vai fazer uma piada tão cretina. E aí, galera, guerra não é legal, guerra é uma coisa triste. O Dalton tinha que falar uma coisa profunda, né? Dalton tá lendo livros, né, cara, de poesias e tragédias. Tá bom. Vamos agora ler nossos comentários, explicações científicas sobre algumas coisas. E agora aqui, na leitura de e-mails, cartinhas, tweets, Facebooks. A gente não lê tweet nem Facebook, mas tudo bem. O Du vai ler um e-mail ou alguma coisa aí que alguém mandou. Fala aí, Du. Então, foram muitos e-mails, né? Muitas cartas que a gente recebeu. E o Dalton pode falar isso daí, né? Foram muitas, Dalton. Assim, uma quantidade inimaginável de cartas e e-mails e coisas pra gente ler. É isso aí, é um absurdo mesmo. Então, aí a gente recebeu uma aqui do Edvan Oliveira. Ele mandou um e-mail e comentou lá no site também, com o mesmo texto, inclusive, né? Ele não falou de onde ele é, mas ele falou assim: caras, o post de vocês é um dos melhores que já ouvi. Pois notei que vocês se preocupam em pesquisar sobre o tema antes de gravar. É o Lira, né? Que faz uma árdua pesquisa, né? Instituto Lira de Pesquisas. Não, mentira. É o Data Dalton, né? O Data Dalton é pra dados estatísticos, cara. Agora, pesquisa, desse tipo de pesquisa de campo a respeito, é o Instituto Lira de Pesquisas Videogamísticas, né? Mas vamos agradecer aí ao Edvan, porque ele elogiou o nosso podcast, né? Obrigado, Edvan. E aí, o que ele fala mais aqui? Ele fala assim: sobre o tempo sem pods, acho que problemas existem e sempre vão existir. Afinal, não é fácil produzir conteúdo para um site, principalmente quando não se ganha nada com isso. Nossa, que compreensivo, né? Ninguém nunca entendeu a gente tão bem quanto esse cara. Não, a gente engana, né? A gente ganha aqui a satisfação de conversar com o Eduardo Rodrigues, com o Dalton Bello, que é muito difícil encontrar esses rapazes aí, cara. E aí o que ele fala aqui: mas sempre acompanhei o site com aquele pensamento: vai que um dia desses eles voltam. Ó, tá acompanhando, cara. Mas pode ficar tranquilo. A gente tarda, mas não falha. Isso agora, né? A gente tomou umas puxões de orelha aí quase agora. A gente vai ter que voltar a fazer tudo certinho. Inclusive o tema do próximo podcast já tá escolhido, hein? Já tá escolhido. Pra vocês verem que a gente não tá vagabundeando, estamos trabalhando. Aí, no mais, parabéns pelo trabalho e espero que vocês continuem. Ficaram devendo uma análise mais profunda do Castlevania Lords of Shadow, pois como fã da série, achei esse rebote fenomenal em todos os aspectos. Realmente, a gente não falou muito desse jogo aí, até porque eu joguei só um demo, o Dalton acho que não jogou o jogo, nem o Lira. Então não dá pra gente falar muita coisa, mas a gente citou, eram muitos jogos também, né? A gente falou dos que a gente mais jogou, dos que a gente achou mais legal, e foi isso aí. E obrigado pelo e-mail aí, Edvan Oliveira. Valeu, Edvan. E também agora o Dalton vai ler um e-mail aí. E aí, Dalton? Pô, cara, e-mail aqui do meu amigo Marcelo, que se tornou um ouvinte assíduo do podcast. Justamente porque a gente cresceu na mesma época jogando quase os mesmos jogos, né? Ele mandou o seguinte e-mail. Porventura, né, Dalton? Então. Aí, galera dos Devoradores. Até que enfim saiu. Após longa ausência, vocês retornaram em grande estilo e com um tema muito bem-vindo, Castlevania. Que é uma franquia que ele diz que ele gosta muito aqui, né? Aí ele cita aqui que só o Master System, Game Gear e o Dreamcast não tiveram nenhum Castlevania, né? Uma informação interessante, né? Game Gear, inclusive, que é o melhor portátil da história, né? O Game Gear é muito legal, cara, tem que concordar. Infelizmente ele ficou meio na sombra do Game Boy, mas isso é super. Eu não quero comentar sobre isso. Não, esse é o infelizmente. Enfim, ele falou que conheceu a série do NES jogando o primeiro Castlevania lá pra Nintendinho, né? E ele fala que tem uma semelhança de layout com Ninja Gaiden, o que é verdade também, né? Se você for ver a barra de energia lá em cima, o tempo, a... Aliás, a barra de energia aparece junto com a barra do chefe também, né? Isso também é realmente, é semelhante mesmo. Isso daí é uma coisa que eu até já tinha ouvido falar. Trilha sonora boa, ele fala também, né? E aí ele começa a falar que mas o resto é somente curiosidades, né? Porque ele fala que o cast foi bem completo. Teve bandas de rock que se inspiraram em Castlevania pra fazer música. Ele fala que acha legal as magias do Symphony of the Night, que também gostou bastante. Jogou Castlevania X pra Super Nintendo. Falou que jogou todos os Castlevanias pra Game Boy Advance, emulando, claro. E jogou um pouquinho os de PS2, né? Que é o Legacy of Darkness. E tá jogando atualmente Dawn of Sorrow no DS. Eu não sei se ele tá jogando ainda, né? Porque faz tempo que a gente gravou o último. Eu li esse e-mail do Marcelo aí também. Se soubesse que ele tinha jogado tanta coisa assim, eu tinha chamado ele pra gravar o podcast. Pois também, é, porque cara. Eu acho que ele jogou mais que a gente. Mais aí. Que a gente, cara. Ele esse negócio de chamar pessoas pra gravação, cara, tá gerando muita polêmica, viu? Muitas pessoas se candidatando, né? Pessoas que. Da cripta, cara, que ressuscitaram aí, querem gravar, velho. E ele falou também que ele jogou o Order of Ecclesia. Que um pouquinho só, né? E achou que é um jogo muito, muito, muito difícil mesmo, assim, sabe? E até eu acho que, cara, é um negócio que eu tenho vontade de fazer algum dia desses. É um podcast sobre jogos muito, muito, muito difíceis mesmo, assim. Vai rolar, né, cara? Ele ainda não jogou Lord of Shadows. Então, Deus queira. Aquele jogo difícil, né? Que se você tiver com dor de barriga, você tem que escolher, né? Ou você se caga ou você passa de fase. Você pode estar numa fase muito difícil mesmo, assim, sabe? Aí você tem que escolher. Entre um e outro, né? E aí ele fala que o desafio pro Super Street tá aberto aqui e o do Gears of War no cooperativo fala pra mim, né? Pra aparecer lá e jogar. E obrigado, Marcelo, pelo seu e-mail mais uma vez. Espero que apesar de você estar achando que a gente não ia mais atrasar os podcasts, se atrasou de novo, espero que por conta disso você continue ouvindo mesmo assim. E beleza, continua, cara. Continua sendo amigo do Dalton, né, cara? Tem que continuar a amizade, velho. Senão a gente deixa... desculpas infinitas, né, também. Beleza, valeu, Marcelo. Até a próxima, então. Valeu, Marcelo. E vai ter churrasco no Dalton, aí você tem que aparecer, cara. E então agora é minha vez, né, de ler. Vou ler aqui um comentário. Eu vou ler um e-mail aqui. Um e-mail enviado pelo Leandro Augusto. Ele falou aqui, ó: saudações, devoradores de controles! Exclamação. Descobri há pouco sobre o blog e curti bastante. Comecei baixando o podcast sobre Beat'em Up. Ó. Cara, o cara que escolheu esse tema do Beat'em Up, cara, foi foda, viu? E foi uma surpresa. Super legal ouvir sobre os games e muito divertido também. Foi eu escolher o tema, mas tudo bem. Eu tinha que falar, né? Foi eu escolher o tema, mas tudo bem. É que os temas, quando são bons, vocês não gostam de revelar quem escolhe, né? Mas é um tema que todos gostam, né? Tá bom. Todos gostam, tá bom. Vamos lá. Baixei e curti os podcasts Castlevania, By Dalton, Super Nintendo. Super Nintendo, lembra que foi, mas... Fui eu. Você? Aí, tá vendo? Mega Drive, Musicast, que foi do Dalton. Master System. Eu também. E o Survivor Horror, que foi do Dalton, cara. Foi do Dalton? Survivor Horror? Foi mesmo. Oi, cara. E abraços ao trio e parabéns. Trio, cara. Beleza. Assinado, Leandro. Obrigado. Valeu, aí, Leandro. Continua ouvindo, né? Porque esse cast aqui, ele promete ser muito bom. Eu acho. Então, agora vamos dar uns recados, né? Que assim, a gente prometeu... A cada 15 dias, sabe, 15 dias? 15 dias normais, não 15 dias úteis, lançar um podcast, né? Mas aconteceram alguns problemas aí, né, que corriqueiros aí da vida, né, porque desaparecimento de membros aí e tal, amigos, ex-amigos e etc. Só que a gente vai tentar lançar esse podcast aqui e lançar o próximo 15 dias depois. 15 dias normais, né? Ou 15 dias úteis, que vocês escolhem? 15 dias corridos. 15 Olha, dias úteis é muita sacanagem, né? É muita sacanagem. Eu sinto... Me sinto muito mal, né? Porque, cara, a gente prometeu 15 dias e não cumpriu, assim. Tipo, estamos traindo essa galera aqui. Finalmente, vocês voltaram, sabe? E... pior que é mesmo. Não, tipo, pessoal, peço uma coisa pra vocês. Não se sintam traídos. Se a gente pudesse ter lançado, ter cumprido com a promessa, nós teríamos cumprido. Infelizmente, não cumprimos. Não, é que essa última vez aí, meio que a agenda de todo mundo não bateu, né? É, não é maldade, galera. Do fundo do coração, a gente quer lançar os podcasts no prazo, mas aqui não deu mesmo. Tem uma periodicidade certa, são 15 dias. O que assim, vamos fazer o seguinte, ó, normal 15 dias, se demorar muito, no máximo 20 dias, no máximo, estourando, explodindo assim, tá bom, tá? É, a partir de 15 dias já começa a contar como atraso. É, pedi, né, carecidamente que as pessoas continuem nos seguindo no Twitter, né, o Twitter que, tipo, nem tô usando mais, tudo bem, que é o @devoradores_. Mas a gente recebe notificação, né, quando tem uma postagem nova ou uma menção, a gente dá uma olhada, né? E também tudo que é lançado no site sai uma notícia no Twitter. Vale a pena acompanhar. E também tem lá o Facebook, né, facebook.com/devoradores. É que o Facebook é uma mídia nova, né, é meio chato de ficar mexendo nele. Numa mídia que não tá fazendo muito sucesso ainda, né? Fazendo muito sucesso, é uma novidade aí na interwebs, na digital aí, né? Mas a gente tá se adaptando. É que isso aí demanda tempo, mano. Eu tô me organizando aqui, depois eu vou explicar o que que eu tô fazendo pra me organizar. Vocês vão ver que eu tô levando muito a sério essas coisas aí. Enfim. Alguém tem algum recado pra dar? Não, tranquilo. Não, tranquilo aí, cara. Vocês não querem falar os jogos que vocês estão jogando pra dar como desculpa um argumento mais forte que vocês estão jogando alguma coisa? Boa, vou falar alguns que eu tô jogando aí. Hoje eu joguei o Journey, já comecei hoje, já terminei. É um jogo muito curto mesmo, sabe? Viciado. 6 horas de jogo, né, no mínimo. É, não, umas 2 horas no máximo, é um jogo muito curto mesmo. Mas é um jogo que dá pra jogar mais de uma vez. Eu tô jogando também... O Street Fighter 4 eu não consigo parar. Ele acaba com a minha vida de gamer, né? Aí eu só jogo ele e não consigo jogar outra coisa. É, eu e o Dalton vamos começar a jogar The King também, juntos aí, né? Beleza, hein? Vai levar lá pro trampo, lá pra tirar umas partidas nos intervalos. The King. Eu tô jogando Vanquish também, quando sobra um tempo. Tô jogando Mega Man 9 também. Pra quem não sabe, Mega Man 9 é um jogo que foi lançado pra PlayStation 3 e Wii, só que ele é nos moldes dos Mega Mans dos 8-bits. E é um jogo muito difícil mesmo, assim. É um jogo extremamente difícil. E eu peguei o Sonic 4 Episódio 2 também, que foi lançado esses dias aí. Joguei um pouquinho também, mas esse aí eu não terminei ainda, tô jogando. Digamos que passagem, o Eduardo é o riquinho aqui do negócio, né? Que é isso, cara? É, são muitos jogos, né? Aí por isso que não consegue gravar podcast, né? Ah, porque tem que ter um know-how, né, pra gravar o podcast, né? Exatamente. Aí, Dalton, o que você tá jogando, Dalton? Então, eu tô jogando o Elder Scrolls V Skyrim, com packs de texturas grotescos, porque... E, aliás, eu não consigo entender como alguém consegue jogar aquele jogo em console, cara, com tanto de bug que tem e com textura meia boca, cara. Não me entra na cabeça. Então eu tô jogando ele no PC, óbvio. Aí no Xbox eu tô jogando o Assassin's Creed Revelations. Ah, eu joguei esse jogo aí, é legal. Então, eu tô jogando ele, né? Aí eu comprei o... Eu quis comprar o Sonic 4 Episódio 1 e 2, só que aí só tem na live americana, né? Então eu tive que... Tentei comprar lá, não deu muito certo. Aí eu queria jogar algum Sonic. E aí eu peguei o Sonic CD. Aí tô jogando Sonic CD. Segundo o Dalton, ele pegou esse jogo aí pro sobrinho dele. Né? E é que eu peguei pra ele mesmo. E eu tenho certeza que eu vou jogar, óbvio. Não vou comprar só pra ele, né? E, cara, acho que é isso. Ah, é fora as muitas coisas que eu nem comecei a jogar e eu devo começar a jogar. Mas não vem ao caso, né? Então só falou que a gente tá jogando atualmente, né? É verdade. Porque eu também tenho quadrilhares de jogos que eu tenho a jogar. Ah, hoje eu comecei a jogar o Portal 2 também, né? Eu já tinha jogado um pouco de single player, eu joguei o cooperativo com o Salesi. Ó, que legal. E se alguém quiser doar jogos na Steam aí, ó, na Battle.net, eu aceito também. Eu também aceito, deve aceitar, hein? O Eduardo aceita. Então é isso aí. Vamos ver. Agora, o que que eu tô jogando? Eu tô jogando... Quer dizer, ó, vou falar uma coisa que eu não estou jogando. Vocês não vão acreditar. Eu não estou jogando Pro Evolution Soccer 2012. Mentira. Esse Blu-ray, cara, eu removi ele do meu videogame, tá guardado. Nossa, vocês acreditam nisso? Cara, é incrível mesmo isso aí, cara. É incrível mesmo, cara. É igual eu com o Street. Sempre que eu ligo o videogame, tá lá o Blu-ray. Lá tá inserido. Ah, aliás, eu tô viajando. Eu tô jogando Street também. Embora não seja tão bom quanto o Eduardo, né? Mas eu tô jogando Street também. Não consigo largar mesmo sendo ruim, entendeu? É. Ah, então, eu tô jogando Ninja Gaiden 3, que eu comprei. Chegou em uma semana. Incríveis uma semana. Chegou então, Ninja Gaiden 3. E aí, o pessoal tava falando muito mal desse jogo aí. O que você achou? Cara, esse jogo é muito legal, velho. Ah, eu joguei o 1, o primeiro Ninja Gaiden Sigma. Sigma, é, né? Extremamente difícil esse jogo. Ah, então, esse não é difícil. Esse não é difícil. Realmente, tenho que dizer que não é difícil. Porque teve dias que eu joguei assim, sem vontade de jogar, e passei umas telas assim, meio absurdas, sabe? É o que tá todo mundo reclamando, é isso aí mesmo. Era difícil e ficou fácil. Isso, realmente tá fácil. Só que assim, os gráficos são muito legais, eles têm uns golpes assim, muito, muito maneirinhos, assim, conforme você vai jogando, você vai pegando uma experiência. É legal. Eu comprei o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, só que ele não demorou os mesmos 7 dias, e tô muito triste pra até ele chegar. Esse é pra fã, né? É, eu não gosto de desenho, sabe? Nunca assisti. Não tem nenhum boneco. Eu não tenho nenhum boneco dos Cavaleiros do Zodíaco. Não assisti todos os episódios, tá? É só uma curiosidade que eu tenho, assim, pra ver por que as pessoas gostavam desse desenho aí. Cadeira. E tô jogando também, junto com os viciados aí, o famigerado Diablo 3. Ah, aí sim. Diablo 3. Eu tô com 10 horas de gameplay já. Só 10 horas, que eu joguei só um dia. Já tá com 10 horas de gameplay, já dá pra deixar o dedo inchado já, né, cara? Eu joguei aqui, eu quase acabei com a bateria do meu mouse. Que, é, cara, muito clique, né? Eu comecei a jogar Modern Warfare 3, só que me falaram, cara, que é muito, muito curto o jogo. E eu desisti, velho. Porque... Qual? Você fala Modern Warfare 3? É. Cara, teve jogo do tema de hoje. Aí, jogo, né? De tema. E eu joguei um pouquinho. Aí meu irmão começou a olhar pro videogame. Eu falei, não, para, vamos jogar. Isso aqui tem gameplay de 4 horas. Eu falei, mentira. Aí eu falei pro meu irmão, ele falou, só 4 horas? Nossa, é cada vez mais o aspecto multiplayer ganhando o aspecto single player nesses jogos de guerra, né, cara? É. Que cada vez mais essa tendência aí. Ah, eu tava jogando o Hot Pursuit 2, que é um jogo que eu tava jogando no último cast já. Esse aí eu tenho vontade de jogar também. Pô, é muito legal, viu, mano? É, tipo, ele é mentirosaço, assim, né? Ah, sempre foi, né? Série Need for Speed sempre foi, né? É, mas tem uns Need for Speed que são simuladores que são mais chatinhos, né? Mas cara, se eu fosse pra jogar jogo de corrida, ia ser jogo arcade mesmo, assim, cara. Não conseguiria jogar simulador, não. Tipo GT, essas paradas, assim. Então, aí tem... Eu tenho vontade de comprar uns jogos na PSN, só que me falta o essencial, né? Que o Eduardo tem sobrando aí, por sinal. Tirando isso, então é por esses motivos aí que a gente tá demorando, entendeu? A gente tá jogando, a gente tá se dedicando ao podcast indiretamente. Dalton está se dedicando, Eduardo está se dedicando. Eu estou me divertindo, mas me dedicando também. Mas enfim. A gente vai fazer um top 5 aqui, mais 5 motivos, porque a gente atrasou o podcast, ideia do Dalton, genial, cara, tudo pertinente. Não sei como que o Dalton tem essas ideias pertinentes, cara. Dalton é um gênio, velho. É muita criatividade pra uma pessoa só, cara. Dalton tá de parabéns, viu, mano? Fica... parabéns. Então, assim, vamos começar o primeiro top, depois a gente começa o podcast sobre o Call of Duty aí, que já passou um tempo já, né? Então a gente vai falar sobre Call of Duty, a série, alguns jogos que quem escolheu o tema gosta. Não importa a cronologia. E vamos começar. Agora vamos ao top 5 motivos pelos quais atrasamos mais uma vez o podcast. Só pra variar. O Lira começou a trabalhar de verdade, galera. É, agora todos os posts do Facebook dele têm relação com o trabalho. Isso sim é uma grande surpresa e novidade. Que sacanagem, né? O Eduardo está tentando platinar o Super Street Fighter 4. Ah, nenhuma novidade nisso, né? Porque ele é viciado, né? Acho que ele já quebrou uns 4 controles da Mad Cat já. O Dalton tá baixando o pack de texturas de trocentos gigas pro Skyrim. porque ele acha que não dá pra jogar esses jogos no videogame, porque é tudo bugado, né? O Lira tá ocupado demais tirando 1000 fotos com o Instagram, cara. Agora que ele tem um celular com Android, instalou o Instagram e tá fazendo a festa, tirando foto de tudo que é quina de mesa. O Dalton tá procurando a mesma action figure do Sonic que eu tenho, né? Só que tá muito difícil mesmo de achar, sabe? E aí ele tá perdendo um tempo procurando. Beleza, hein? Sacanagem. Oh, eu sempre tive celular com Android, hein? E agora aqui no podcast, sim, o dever nos chamou Call of Duty. Mas antes de falar do Call of Duty, dos jogos que a gente vai tentar descrever aqui no podcast, dar uma noçãozinha, a gente tem que conhecer a história, né? Historicamente, quem conta todas as histórias é o Eduardo. Então o Eduardo vai contar a história aqui da... Historicamente falando, quem conta as histórias históricas é o Eduardo. É o Eduardo, né? É isso aí. Então o Eduardo vai contar um pouco sobre a Activision, a Infinity Awards e a Treyarch. Existem outras, né? Mas essas são as principais. Então vamos lá, Activision. Activision é uma soft house conhecida pela galera, né? Ela foi fundada em 1 de outubro de 1979. Foi uma das primeiras desenvolvedoras de distribuidoras de jogos independente. Tem uma história interessante da Activision, como ela foi formada, que ela foi formada por membros da Atari, né? Que diz a lenda que começaram a sair muitos jogos ruins pra Atari, né? E tinha uma galera lá dentro que não concordava com isso, achava que os jogos tinham que ter qualidade, não só fazer qualquer porcaria pra vender. E aí, esses caras se juntaram, né? Com uma proposta de fazer jogos de qualidade pro Atari e eles formaram a Activision. Sempre os rebeldes. Sempre os rebeldes. Aí, os primeiros jogos da Activision foram pro Atari, lógico, né? E são jogos realmente que tinham uma qualidade elevada, que é o Enduro, o Pitfall... River Ride, tênis, boxing, e tinha até uma versão aí de Double Dragon que foi lançada em 89. O Lira que garimpou até essa versão de Double Dragon, eu não conhecia. Eu vi alguns vídeos e achei uma coisa bem interessante. Com aquele tênis. Não acreditaram que existia, hein? E não existe. O Eduardo falou assim, mano, não tem Double Dragon na Activision, velho. Eu desacreditei quando vi, mas depois eu fui procurar e realmente tem mesmo, da Activision. Legal até o jogo. Eu gostaria de ter jogado esse jogo na época do Atari. É só baixar o emulador. Então, continuando aqui, aí em 9 de julho de 2008, ela se fundiu com a Vivendi, da França, e formou a Activision Blizzard. E no primeiro ano ela já faturou 2,9 bilhões de dólares. A incrível cifra de 2,9 bilhões de dólares. Bilhões de dólares, só isso. É que muito dinheiro. Também, né, cara? Lançar o mesmo jogo todo ano tem que render mesmo, né? E também juntou outras franquias que, como se diz aí, ó, que são pagas mensalmente, como o World of Warcraft, o StarCraft também, que o pessoal... Tem gente que paga o StarCraft mensal, se vocês querem saber, porque tem gente que é louca. Tem gente que comprar o jogo por 100 reais lá, que é ilimitado, fica pagando aquela licença de 30 dias ou 45 dias. Gente que é doida, velho. E aí hoje em dia, né, a Activision é uma das maiores distribuidoras de jogos, third party do mundo, né, e ela tá atrás apenas da EA, né, da EA, né. Também conhecida como EA Sports. Algumas séries que eles distribuem, famosas, assim, o Guitar Hero e o Tony Hawk, né, Tony Hawk Pro Skater. E o Guitar Hero? O Guitar Hero é sacanagem, né? Você sabia que o cara que inventou o Guitar Hero, a franquia do Guitar Hero, ganhou uma baita de uma merreca e a Activision tá trilionária com essa franquia? Cara. Ah, mas isso aí não é a primeira história que a gente ouviu assim no mundo, né? Mas é engraçado. Desde que o cara que criou o Superman se lascou desse jeito aí, o mundo seguiu essa tendência, né? E aí tem os outros, que nem o Eduardo falou, o Tony Hawk, conhecido nas locadoras desse nosso Brasil como Tony Hanks. Tony Hanks, jogo, cara, de skate. Eu nunca ouvi ninguém falar Tony Hanks, velho. Nossa, eu já ouvi bastante. É verdade, cara. Sempre quando eu era no locador, o pessoal falava Tony Hawk. Falava Tony Hawk, sem o S, né? Mas nunca vi falar Tony Hanks, cara. Será que é uma homenagem ao Tom Hanks? Véio? Olha, Tony Hanks, God of War. Por aí vai, cara. E tem umas... Agora você falou God of War. Tem aquele problema do Kratos, ninguém sabe qual que é o nome certo, né? Bom, no jogo eles falam Kratos, né? Você vê os personagens falando assim, eles falam Kratos. Que legal. Então. E aí tem a Infinity Ward, né? que é uma subsidiária da Activision, e ela foi fundada pelos membros que desenvolveram o Medal of Honor em 2002. E foi adquirida em 2003 pela própria Activision. E os jogos que eles produziram foi o Call of Duty, o Call of Duty 2, o Call of Duty 4, Modern Warfare, né? Uhum. O Modern Warfare 2 e o Modern Warfare 3. Diga-se por passagem, a Infinity Awards é a melhor desenvolvedora de Call of Duty. Bom, e aí a gente tem também a Treyarch, né? Que também é uma subsidiária da Activision e foi fundada em 1996, adquirida em 2001. Pela Activision, claro. E ela produziu o Call of Duty World at War e a série Black Ops. Coitado da Treyarch. Ela produziu também, esqueci de colocar nessa menção aí, o The Big One pra console. Big Red One. O Call of Duty 2, Big Red One. E também produziu o Call of Duty 3. E só uma notinha também, esse Call of Duty Black Ops, ele é distribuído pela Square Enix no Japão. Gerou uma polêmica, né? É que o pessoal, com o Eduardo, queria lançar uma questão aqui que ninguém sabia. O que tem a ver Square Enix com Activision Call of Duty, e Call of Duty? Exatamente, a gente descobriu que eles estavam lançando o jogo no Japão. Foi uma primeira sugestão que eu pensei, porque como a Activision é uma... Ela só distribui o jogo. Uma publisher, né? Uma publisher. E dizem as más línguas que a Activision sempre mexe nos jogos antes de lançar. Não tem uma menção dessa no podcast, mas eu fiquei sabendo isso daí. Todos os jogos antes de lançar, a Activision dá um tapinha ali, né? Coloca uns bugs, eu acho, né, no jogo, só pra encher o saco. Só pra falar que fez alguma coisa. É isso aí. Isso aí foi a parte da história da publisher, das desenvolvedoras da série Call of Duty, e é isso, cara. Essa é a história. De 2,8 bilhões, né? Que beleza, né, velho? Agora, vamos falar aqui do primeiro jogo da série, que é o Call of Duty. Né? Esse jogo, ele foi idealizado pelo Ben Chichovsky, né? Que, porventura, ele desenvolveu o Medal of Honor. Ele foi o mesmo cara que fez o Medal of Honor. Foi uma coincidência, né, pessoal? Apenas uma obra do acaso. Vocês têm área de concordar, não é, Dalton? Não é, Eduardo? Medal of Honor eu joguei, hein? Medal of Honor joguei pra PlayStation 1, cara. PS1, e eu joguei alguns também de PC. Foi legal, cara. Então, mas vocês não acham nenhuma coincidência o cara que fez o Medal of Honor virar a casaca e ter uma ideia de fazer um jogo de guerra e chamar de Call of Duty? É a mesma linha de jogo, né, na verdade. É. Né? Eu achei o Call of Duty mais legal, mesmo na época que só tinha Call of Duty e Medal of Honor. No máximo, Call of Duty eu achava mais legal, entendeu? Então, talvez o cara fez alguma coisa que ele não conseguiu fazer da primeira vez. Não, a engine é totalmente diferente. Vocês chegaram a jogar o Medal of Honor 2, o Underground? Joguei o Medal of Honor... Que é o que você joga com uma mulher... Não, de PlayStation 1. Não joguei. Então, essas coisas eu não tenho, cara. Essas não é da minha época, né, velho? Foi Super Nintendo, velho. Então, mas é bom o jogo? O Medal of Honor, eu não sou fã de jogo de tiro em primeira pessoa, sabe? Todo mundo sabe disso daí. Mas, jogos que dá pra jogar, sim. Jogos legais. Beleza. Então, assim, né... como o Du já falou aqui, né, Call of Duty é um jogo de primeira pessoa, né, o First Person Shooter. E ele tem vários spin-offs que são, diga-se de passagem, horríveis também. Todo jogo que se preze, eles têm spin-offs que não prestam. Todas as séries muito longas, elas acabam tendo spin-offs, né? Horríveis, mas tudo bem. E inclusive tem um jogo do Call of Duty que é em terceira pessoa. E tem uma versão do Call of Duty que não foi lançada, se eu não me engano, acho que era entre a Modern Warfare 2, que ia ser em terceira pessoa e não foi lançada. Tipo, tem umas imagens na internet, mas o pessoal não confirma. Lixão. Porcaria total. E ele foi lançado, né, em 2003, o primeiro Call of Duty, e relançado em 2004 para Mac, né, para pessoas que gostam de Macintosh. E pela Spire Media, né, que é uma outra também desenvolvedora, né, mas acho que eles só fizeram uma maquiada na engine ali pra rodar no Mac, né. E também pro N-Gage, né. O Eduardo também falou que Meu Deus, cara. N-Gage foi... esse que era um telefone celular da Nokia, que era um videogame também, né? Era um videogame. E que vendeu mais de 12 unidades, né, cara? Sacanagem. Acho que deve ter vendido alguma coisa, porque inclusive teve duas versões, né? O N-Gage teve uma primeira versão e depois eles deram um update no hardware e tal, e lançaram uma segunda versão de N-Gage. Eu conheço o cara que teve o N-Gage, cara. O nome dele é Fábio Kuta, lá de onde a gente trabalha. É verdade, eu conheço essa pessoa também, e isso é verídico, a pessoa teve o N-Gage. Lá da onde a gente trabalha. A gente é muita gente, né? Ah, mas vocês falam zoando essa ideia aí. A Sony continua com isso daí. Tem o PlayStation Phone lá, cara. É a mesma coisa que isso aí. É, e só que assim... Tá insistindo na ideia, né? Porque... Não, mas a Sony foi mais esperta, né, cara? Lançou um negócio com Android ali. E pelo menos é um telefone normal, né? Você não tem que telefonar de uma maneira escrota. É, e outra também, mesmo os aparelhos que não são, os smartphones que não são videogames, cada vez tem aparecido mais jogos pra eles, né? Então foi uma ideia que não deu certo naquela época, mas hoje em dia tá virando. É, hoje em dia o pessoal aí com seus telefones, né, do Dalton, com 1.4 GHz aí, velho, tá embaçado o negócio. Então vamos lá, falar sobre o Call of Duty, né, o jogo mesmo, né. Ele foi ambientado na Segunda Guerra Mundial, que é o tema favorito de 10... entre 5 fanáticos de jogos de guerra, né? Porque a Segunda Guerra Mundial é o tema, né? Só quando tiver a Terceira Guerra Mundial, aí o pessoal vai ter um tempo de paz, aí o pessoal vai fazer jogos sobre a Terceira Guerra que vão ser tão legais quanto os jogos da Segunda Guerra. É, eu particularmente prefiro, uma questão de preferência, jogos ambientados na Segunda Guerra do que em guerras modernas, entendeu? Mas é a preferência pessoal, não é que um é melhor que o outro, sabe? Não, eu também acho, mas... Acho que saturou um pouco, né, cara, de Segunda Guerra. Porque nos anos 90, nos anos 2000, teve muito jogo muito de Segunda Guerra. Inclusive cinema também, muito filme, né, cara, de falando sobre Segunda Guerra. Foi um conflito muito dramático, né, cara? Foi um conflito muito dramático. E aí acho que deu uma saturada e aí o pessoal veio com uma ideia nova, né? Então, continuando aqui. Então foi na Segunda Guerra... E ele passa por alguns países, né, como a Geórgia, França, Áustria, Bélgica, Alemanha, Noruega e Rússia. São os países meio que defusos, assim, na série, nessa parte aí da Segunda Guerra Mundial, onde tiveram as principais batalhas, ou pelo menos as mais famosas, épicas, etc. E o jogo, ele conta, quando você instala a primeira vez, né, ele conta com 3 campanhas, né, você é o soldado americano, o soldado Martin... O soldado Martin aí, né, que se alguém conhece o Martin, né, e também o inglês, o sargento Evans, e o russo, o soldado Alexei Ivanovkis, nossa, o nome que é esse daí, e essas 3 campanhas aí são bem divertidas. Ah, então o Dalton vai explicar alguma coisa aí agora. Não, só que ele foi relançado nos dias atuais com Call of Duty Classic, né, e assim, a ideia é que esse jogo não fez muito sucesso nesse relançamento, né? Ele foi lançado tanto na Xbox Live americana quanto na PSN. É o primeiro Call of Duty, né? Então, sei lá, eu acho difícil você tentar convencer um moleque que joga Modern Warfare 2 que nem um retardado na internet a querer jogar a origem do jogo que... o jogo que deu origem ao que ele joga hoje em dia. É que esse tipo de jogo é lançado justamente pra pegar o público que já tá numa faixa de 30 anos aí, né? Que jogou isso lá quando foi lançado e quer jogar de novo, né? Exatamente. Mas eu não tô na faixa dos 30, cara. Tá bom, engana a gente. É, Edu, eu só conheço uma pessoa aqui que tá nas faixas dos 30 aí, tá bem avançado já na faixa dos 30. Né? Então aí continuando, né? O engine gráfico do jogo é do Quake 3 Arena, que era um jogo na época que saiu Call of Duty, já era um jogo mais ou menos antigo, né? Então ele não precisava de muito hardware pra rodar. Na época, o Pentium 4, Celeron, Athlon, Duron, Athlon 64, eram os processadores da moda, né? E por conta desse engine gráfico era obrigatório você ter uma placa de vídeo 3D. Não dava pra você jogar usando o que eles chamam de renderização por software, né? Você tinha que jogar a renderização por hardware. Então, uma Riva TNT2 de 32 MB, que era uma plaquinha que já era bem antiga nessa época, você conseguia jogar. Foi um jogo que saiu bem na época das GeForce FX, né? Eu mesmo tinha uma GeForce FX 5200. 5200. O Dalton... Riquinho o Dalton, cara. Não, mas essa era entry-level. Sabe quem tinha uma 5... Nem te conto quem tinha uma 5600, cara. Nem o Eduardo, velho. Na verdade, eu tive uma 5700, mas foi muito depois, assim. Já tinha outras placas muito melhores. Tanto que eu nunca quis investir muita grana em computador, né? Controversos aí, né? Tudo bem. Então, assim, esse jogo, né, usava não só a engine do Quake, como uma própria engine da Treyarch, né? Que ele usava essa engine do Quake, que era a IG Tech 3 do Quake, né? E usava uma da NGL, que é da Treyarch. E usava uma da Infinity Arts também, que é a IW 4.0. Que é, deve ser basicamente tipo uns updates, assim, em cima da engine do Quake, né? Assim, a base foi a engine do Quake, né? Senão você não ia conseguir rodar com essas placas meia boca que eu falei aí, entendeu? Então, mas aí, sobre isso tinha, né, o pessoal aí da Activision já tinha uma equipe aí da Treyarch e da Infinity Awards pra desenvolver outras engines em cima. Então, cara, assim, esse foi o primeiro jogo que me marcou muito, assim, como o primeiro shooter militar que eu joguei na vida, né? Eu joguei até antes mesmo que os Medal of Honor. E eu lembro bem como é que era o começo do jogo, cara. Foi uma experiência, assim, muito interessante, porque até então eu só tinha jogado jogos de tiro em primeira pessoa que era você e mais ninguém, entendeu? Aí quando e pra matar monstro, né? É, aí quando eu comecei a correr com um soldado, e tipo, olhava pra direita, tinha mais dois ou três, olhava pra esquerda, tinha mais três, bomba caindo pra tudo que é lado. Aliás, no começo do jogo tá tudo muito silencioso, aí quando detectam você, seu esquadrão ali, começa a cair bomba pra tudo que é lado. E eu tinha já um headphone legal, cara, eu tava escutando as bombas, som de tiro vindo de tudo que é lado, e clarão no horizonte, assim, de bateria antiaérea, mandando bala pra cima, aquela bagunça do caramba, você ali no meio. E, cara, assim, foi primeira vez que eu vi, assim, foi um negócio que me impressionou por conta de toda essa ambientação, que dava aquela noção de imersão muito grande no jogo, né? Embora fosse tudo, sei lá, mais enfeite do que qualquer outra coisa, né? Mas na época era revolucionário. Nossa, cara, a hora que eu via, passava avião, tinha avião voando no céu, você chegava e falava, caramba, meu, tem um som do lado de cima, sabe? É, era bem legal, cara, assim. Foi a primeira vez que eu tive esse contato com essa realidade de jogos que você não joga sozinho, você tá em grupo, né? Mas é muito legal isso daí, né? É, eram unidades controladas pelo computador, né? Não tava jogando multiplayer, né? Fazia parte da história do jogo, do single player. E, assim, ele foi pioneiro na introdução de um efeito que chama Shell Shock. Que é aquele efeito que, pra quem não sabe, é quando uma granada ou uma bomba cai do seu lado. Já repararam nesses jogos de hoje em dia como tipo, o cara ali fica surdo e fica atordoado, assim, fica... faz um barulho. Depois que explode, você não ouve nada e fica atordoado, assim, né? Você não perde... enxerga bem também, né? Você perde um pouco clarão, né? Você perde a audição por um tempo, você fica ouvindo esse chiado, sabe? O nome desse efeito é Shell Shock, então esse jogo foi o pioneiro, ele que introduziu esse lance, que é pra dar também aquela noção de imersão no jogo, né? Esse efeito é usado até hoje, né? Esses jogos modernos aí. E então, assim, esse jogo foi tão aclamado, não só pelo Dalton, né? Ele teve o reconhecimento da crítica também. Ele ganhou vários prêmios. Em 2002 foi o melhor jogo, né, pela Academia, que é Academy of Interactive Arts and Science, né? E em 2004 também ganhou como melhor áudio, né? O Dalton também falou do efeito sonoro aí, pela Game Developer's Choice Awards, né, que são a escolha dos desenvolvedores de jogos, né, que aclamaram esse áudio. E também em 2007, só uma informação, né, os jogos da Activision passaram a ser vendidos na Steam, né? Eu comprei todos os jogos na Steam da série, e também tenho alguns jogos da série para PS3. Aí, só um detalhe, né, pra terminar. Alguém já assistiu aí um filme que chama Círculo de Fogo? Não. Enemy at Gates. Seria o título em inglês. Enfim, esse filme conta a história de um atirador de elite russo na Segunda Guerra, né? que ao qual era atribuído que ele era o verdadeiro as do sniper rifle, né, do rifle de precisão. Só que na verdade era muita propaganda russa, né, que era para aumentar a moral do exército russo na Segunda Guerra, que os russos tiveram a pátria invadida, né. E esse filme conta a história desse atirador de elite russo, que era o Vasily Zaitsev, né? No Call of Duty, eles usaram esse... eu não sei o que usou como base, como o quê. Pra mim é óbvio que foi o jogo que usou o filme como base. Mas a parte que você joga como russo, no primeiro Call of Duty, é muito, muito, muito parecida com esse filme, cara. Vocês podem... fazer um comparativo, vocês podem colocar no Google Call of Duty e Enemy at Gates. Vocês vão encontrar... Esse filme é um filme com o Jude Law? Jude Law. Não, cara, eu não conheço. É um ator conhecido, embora, mas eu não me lembro o nome dele. Então, Dalton, você vai ter que colocar os links no post. A atriz também é conhecida, cara, mas aquela mesma atriz que fez a esposa do cara que, daquele filme da múmia, saca? Saco. Então, é aquela atriz, só que eu não lembro o nome dela. Enfim, é um jogo assim que é muito parecido, porque no primeiro Call of Duty você é um atirador de elite russo, na campanha russa, né? E você tá na mesma situação que ele, cara. Vocês acabaram de cruzar o rio Volga, né? E aí você vai ter que invadir, você vai ter que começar a retomar Stalingrado, né? Que foi uma cidade invadida pelos alemães. E, cara, muita gente morrendo... Muita gente morrendo na frente, muita gente morrendo atrás. Não tinha arma pra todo mundo, não tinha arma pra todos os russos. No jogo também mostra isso, né? No jogo é engraçado, porque você entra numa fila, né? Você entra numa fila. Ou você pega o rifle ou você pega a munição. E aí os caras falaram que era pra você andar junto, andar em pares, né? Um com o rifle e outro com a munição. Porque assim que o outro morresse, o outro pegava o rifle, entendeu? Ou a munição. E, cara, assim, muito parecido. Então, quem puder pesquisar aí, eu vou tipo, colocar o link pra referenciar, vale a pena. Saiu Dalton também, uma cultura aí de cinema, né? Aí, em 2004, foi lançada uma expansão do Call of Duty, né? Chamada United Offensive. Né? E o Dalton vai fazer um comentário. Então, a única coisa que eu me lembro dessa expansão era que eu jogava com. Uma das melhores fases pra mim é que você jogava dentro de um bombardeiro B-17. Não sei se vocês sabem, mas aqueles bombardeiros eles têm várias armas de defesa na lateral, embaixo, em cima. Porque eles eram peças de guerra vulneráveis, né? A caças menores, né? Então ele tinha que ter posições de defesa, né? Metralhadoras instaladas ao longo do corpo do avião. E aí você joga, cara, você vai... Primeiro você defende a parte de trás do avião, aí os caras falam que estão atacando a frente, você corre pra lá e tal. Até que o avião é derrubado, fazendo spoiler aí, né? Mas... Nossa, Dalton. Bem legal, bem legal. 2004, pode fazer à vontade, né? Bem legal, bem legal. O avião cai e você morre uma par de gente, só que você tá vivo ainda. Aí você vai resolver a guerra por conta própria, né? Ô, louco, hein? John Rambo aí, né, sendo referenciado, mas não, isso não acontece em toda a série, né? Toda a série você vai morrendo, você vai jogando com um monte de personagem diferente. Mas então, essa expansão, ela chegou com foco, né, em três majores das forças aliadas, né? Que ele, antes ele tinha aquele foco ali nos soldados, ali, sargento, agora só o negócio aumentou a patente aí, né? Aí tem um foco assim nas forças aliadas, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na União Soviética. E conta aqui com algumas batalhas históricas aqui, né? Como o de Bugre, Kursk e a invasão da Sicília. Batalha de Kursk é uma das maiores batalhas de tanque, hein, da Segunda Guerra, cara. Essa batalha é famosa, eu conheço também. Interessante. Então, e tem mais umas que eu não me recordo agora. E também teve as melhorias também na engine, lá pra jogabilidade, assim. Como troca de armas, assim, tipo, o que melhorou, assim, que se eu não me engano, na primeira versão, você trocar de arma, você tinha que jogar arma, você não conseguia ficar com outra arma, um negócio meio bizarro, se eu não me engano, porque eu não lembro agora de relance, assim. E também você consegue pegar coisa, jogar arma no chão, pegar arma no chão, correr com a arma... Sabe que o cara coloca a arma próximo ao corpo e corre, né? Não sei, que ninguém aqui serviu no exército, né? Era um chamado sprint, né? Você dá uma corrida. É, o sprint. Limitada, né? Que não existe aquela corrida que nem tá no Counter-Strike, Que o cara corre a milhão com a arma apontando, assim. Com a arma apontando, né? É insano aquilo ali, cara. Sei lá, uma pessoa que já usou uma arma, assim, fala. Pessoas que já usaram arma, fala que aquilo ali é impossível. Aí tudo bem. E tem novas armas também. E desarme de granadas. Sabe quando o cara joga granada? Se você pegar a granada, apertar ela, jogar ela de volta, ela tem um timerzinho maluco lá que ela não explode. Se você tirar o pino e ficar segurando, você meio que retarda a explosão da granada. É, só que eu não tenho confiança, velho. Explodia na sua orelha, né? Quando você tava jogando ela, né, cara? Não, imagina só, você tá na guerra, o cara fala assim, ó, tira o pino e segura a granada. Você tem um tempo pra segurar. Pra dar uma segurada pra explodir, mas... Você é louco, mano. É complicado, na hora do desespero. É muita coragem mesmo, assim, sabe? Não dá não, viu? É. E também teve melhorias na parte de multiplayer. Então foi nessa versão aí que inventaram os famosos rankings de Call of Duty, sabe? Aqueles caras apelões lá, rank 40 que você joga hoje. Mas aí, alguém jogou isso aí online na época? Cara, eu joguei a conexão de escada lá. Eu joguei isso em quando eu fiz LAN na casa de amigo, assim, cara. Ah, tá, jogou em LAN. É legal, então, mas sei lá. Só que então, mas ele foi implementou aquele sistema de ranqueamento maluco lá da Activision lá, que você, quanto mais você é viciado, mais você ganha. Sabe, quanto mais você pode dedicar a sua vida miserável a um jogo, mais você ganha, entendi. É. E vamos falar do melhor jogo da franquia, que é o Call of Duty 2. O Dalton pode falar, pode espernear, mano. O 2 é o melhor de todos, da história. Antes de vocês falarem, deixa eu comentar que eu joguei esse daí, só que não foi essa versão. Eu joguei a versão do PlayStation 2, que é o Call of Duty 2 Big Red One. Pra não falar que eu não joguei nenhum jogo da série, eu joguei esse daí. Ah, mas você jogou uma porcaria, né? Diga-se pro passado. É uma porcaria, mas eu joguei isso aí. Não que eu esteja destratando. Não que eu esteja destratando o PlayStation 2, porque eu não tive um. Eu não quis ter um também, tá? Pra vocês saberem, de novo. PlayStation 2 é videogame obrigatório. Cenário de grandes clássicos do videogame. Não importa, eu não tive e não queria ter. E é engraçado que no 2 eles usam, na campanha russa, que você vai falar mais pra frente, eles usam o nome Vasily mesmo, que é o nome do tirador de elite que eu falei do primeiro Call of Duty, né? Deve ter sido por... Sentiram necessidade de fazer essa referência. É, pessoalzinho, acho que deve ter enchido o saco. Então, o Call of Duty 2, ele foi lançado em 25 de outubro de 2005 pra PC, né? E 15 de novembro pra Xbox 360 já. Ele foi desenvolvido pela Infinity Awards e distribuído, sabe por quê? Pela Activision. E foi a sequência do primeiro jogo, né? Que o primeiro jogo foi aclamado pelo Dalton e pela crítica. E ele agora, ele usa a versão nova da engine da Infinity Awards, né? Não tem mais aquela da Triarch, né? Que eu não gosto da Triarch, mas tudo bem. Que é a IW 2.0 e uma versão modificada da IDTech 3 do Quake, né? O pessoal insistindo no Quake, mas mesmo assim, o jogo ficou muito bom. Ele continua, né, na Segunda Guerra. Tipo, bastantemente na Segunda Guerra, né? E só que assim, eles mudaram mesmo o foco do jogo. Você vai jogar só aquelas batalhas históricas mesmo, sabe? Aquelas que os aliados sempre ganharam, destruíram os nazistas. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu joguei um Medal of Honor que tinha a primeira batalha, o começo do jogo era o dia D. Tem algum Call of Duty desses de Segunda Guerra Mundial que tem a batalha do dia D? Você desembarcando na praia? Sim. Sim, tem. Esse daí. Na praia. Então, na verdade, Lira, esse 2 não é na praia de. Naquela praia famosa Roma que é Beach, o Marra Beach. Não é nessa praia. É numa outra colina. Foi no dia D, né? Foi invasão. Uh-huh, não era uma praia. Os caras tinham que escalar uma encosta. Eu lembro muito bem até desse Ponte do Rock, exatamente. E aí você tinha que escalar uma encosta. Mas é o dia D. É o JAD, isso. Entendi. É porque esse Medal of Honor que eu joguei era o desembarque na praia de Omaha Beach. Você desembarcava com aquelas lanchas que a porta abre na frente, e quando desembarcava, você já caía na água e já começava a tomar tiro. Já, eu joguei esse jogo. Eu não lembro qual que é o segundo nome dele, Medal of Honor alguma coisa, mas só pra constar mesmo. Então, É muito bom essa parte desse jogo aí do Medal of Honor. Ah, porque é tiro pra tudo que é lado, né, cara? Toda hora que é tiro pra tudo que é lado é um negócio que causa muita emoção, assim mesmo, sabe? E até no... Fica na memória. É, até no 2, cara, você já começa o jogo, eu lembro bem da primeira fase, você já começa o jogo descendo num barquinho desses, mas não é na praia, é numa encosta X, você tem que escalar até com corda, né? E aí você começa, cara, você já começa meio caído, aí já, um médico já pega você e começa a te levar no lombo, né? E você vai consegue ainda mexer a cabeça pra ver o que tá acontecendo. Você vê um monte de gente morrendo em volta também. E aí você consegue ver um médico atrás também carregando outro cara. Só que esse outro médico é morto, cara. Ele cai assim com o outro já pré-defunto nas costas dele também. É, mas isso aí é uma coisa clichê em jogo de guerra, né? É, mas é um negócio muito triste, assim, você vê um médico sendo morto com um cara que ele tá indo curar, cara. Pô, vai matar médico, cara, vai dormir. Não, mas, por exemplo, eu joguei o Battlefield esses dias, né? Tem uma missão lá que você começa, né? Tem um cara falando, aqui, acho que tem um sniper aqui, todo mundo com medo do sniper, né? Aí o cara leva um tiro, assim, do nada, assim, na jaca, velho, todo mundo começa a sair correndo, velho. É muito foda. E o cara sempre morre na sua frente, né, velho? É bem legal esse comecinho do jogo. Aliás, é o pouco que eu lembro desse jogo. Eu joguei também. Eu também lembro dessa parte aí, que é aquela parte que você fica meio empolgado. Que esse jogo, fora a parte de... As missões que você tem que fazer, a parte de som dele, a sonoplastia dele é muito boa, mano. Assim, da arma, o barulho que as armas fazem, assim, é muito, muito legal. Então, assim, você joga nesse jogo com 4 soldados das forças aliadas, né? O soldado Vasily Kozlov, da Rússia, né? Que o Dalton citou lá no filme. O sargento John Davis, da Inglaterra. Comandante Davis West, da Inglaterra. E o Bill Taylor, se eu não me engano, eu acho que ele é soldado americano. Só soldado, ele não tem uma patente legal. E só tem patente legal. Só o soldado da Segunda Guerra. Está... Eu não lembro a patente do Bill Taylor, mas acho que não era soldado normal. E o comandante David West lá é uma missão que você tem que ir com os tanques ali e tal. E ele é comandante da parte de tanques lá da Inglaterra. E o jogo, né, ele tem 10 missões, pelo que eu joguei. Deve ter umas side missions aí, mas sei lá, acho que não tem side mission. Né, como o Dalton já falado, já ele começa no dia D lá, só que em Ponte do Rock, na Normandia, né? E também tem uma batalha aqui na África, de El Alamein, que é uma batalha também épica também, essa batalha aí. Se o pessoal procurar, batalha é uma batalha de tanque, épica, né? Batalha de tanque entre os Africa Corps, que era o parte do exército inglês, do exército alemão, não, Africa Corps era a parte alemã liderado pelo general Rommel, que era a raposa do deserto, né? Até se África era escrito em alemão com K, assim, era Africa Corps, né? E contra uma divisão X aí do exército inglês, né? Que era do comandante de David West. David West. Então, assim, uma coisa que eles mostraram, eu lembro que tinha, sabe aquele programa no Multishow, também tinha na Super Station, que era sobre de videogame, esqueci o nome do jogo, era Game Station, alguma coisa assim, e também tinha um programa, aí eu lembro na época que lançou esse jogo, eles falaram disso daqui, que as réplicas virtuais feitas das armas da Segunda Guerra, eles mostraram como que eles fizeram as réplicas virtuais. Tipo, tinha umas armas, assim, de verdade, né? Os caras dando uns tiros, assim, pra pegar os sons e tal. Bem realista. Por isso foi legal. Cara, e me marcava muito quando você tinha que chamar bombardeiros usando o seu binóculo, cara. Você apontava assim, onde você queria que os caras bombardeassem. O cara que gritava qualquer coisa, assim, tipo, linguajar de exército mesmo. Falava, fire mission, TRP e tal, não sei o quê. Passava as coordenadas, cara. Depois só ia caindo bomba ali, cara. Era muito legal, assim. Você escutar aquele linguajar militar e os caras gritando no meio daquele monte de explosão. Bem legal. Isso aí foi muito bom mesmo. E também tinha uma novidade do Call of Duty 1 pro 2. É que, assim, quando você apontava a arma pro seu aliado, que tem até hoje, né? Você vê o nome do cara e a patente dele. É muito importante você saber qual a patente do cara que tá do seu lado. Não, ali, né? A patente não é pertinente, mas é muito legal, assim, que os caras, eles criam um universo, né, pra você se sente na guerra ali, né? E você vê que tem um comandante do seu lado, tem um soldado ali do seu lado, você vê o nome do cara e tal. Isso é bem legal, vai. E quando você apontava a arma pro inimigo, né, a mira ficava vermelha. Fica até hoje nos jogos, né? A mira vermelha quando você mira pro seu enemy. E uma novidade que esse jogo tinha um multiplayer de 32 jogadores. 32 pessoas felizes jogando esse Call of Duty aí. E dessa época, eu tenho que admitir, eu jogava Battlefield. E o Battlefield era muito melhor no multiplayer do que o Call of Duty 2. Ah, era melhor porque você podia pegar veículo, avião... Se... Mas o Battlefield, nessa época, o soldado tinha um peso, né? Você jogava qualquer ou campanha ou multiplayer, você via que toda aquela farda do cara tinha um peso, né? No Call of Duty não tinha tanto peso assim, não. Ah, só porque era lento pra caramba o jogo? Mano, mas tudo bem, vai, continua aí. Não, dá... Você e o Eduardo, vocês têm uma mania. Jogos rápidos, Turbo Edition, cara. Vocês têm que ver a imersão, cara, a física realista. Você com um rifle na mão, com aquele aparato todo, você não tem como correr muito rápido, né? Cara, você fala isso porque você não jogou Doom e Duke Nukem, cara. Porque você vê que quer andar rápido mesmo, velho, com arma. Você ia ver, mano, o que que era. Andar rápido, cara. Vocês são todos chiteiros, né? É, o Doom praticamente não tinha limite, né, de velocidade. Nossa, velocidade... Você vai andando, percorria um corredor de 50 metros em 10 segundos. Muito rápido, cara. Muito rápido. É, então, é sacanagem, né? Isso aí é maluquice. Mas, então, tem outra coisa nesse jogo aí que... Assim, o jogo, ele começou a te dar aquele on-rail, sabe? Que a série Call of Duty já ele é meio histórica nessa parte do on-rails, né? Mas ela ficou bem evidente nesse 2. Que você tem que ir naquele caminho certo, fazer aquelas coisas X, senão você vai morrer. Linear, né? É, mas é on-rail, você tem uma linha, você tem um trilho pra seguir. Se você não for naquele trilho ali, você morre. Muita gente critica isso hoje em dia, né? É alvo então, de muita crítica isso. É. Se bem que, assim, é alvo de muita crítica, às vezes até um pouco infundada, né? Digo, porque durante uma época, jogos lineares passaram a ser sinônimos de jogos ruins. Isso não é verdade, entendeu? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, cara. É um tipo de jogo, né, cara? Aliás, se você for pegar a série Metal Gear inteira, é totalmente linear. Ninguém fala que Metal Gear é um jogo ruim. Muito difícil você encontrar alguém que fale que é um jogo ruim. E é totalmente linear. É a mão pesada do diretor do jogo. Você tem que seguir exatamente o que ele planejou que você seguisse, nem por isso o jogo é ruim. Exatamente. Então, aí você tem... Acho que um jogo que é muito aberto, ele peca um, acho que ele perde um pouco da qualidade narrativa dele, entendeu? Acho que você pode fazer uma narrativa melhor no jogo, em cima de um jogo linear. Sim, seria com também, certeza. Que seria também assunto pra outro, que mas enfim, o Lira botou um ponto importante, que esse jogo é on rails, né? Se você sair da... Sai do trilho, cara. Né, eu lembro até que se você tipo, fosse pra uma área que você não deveria ir, explodir uma mina no teu pé, você morria. Morria. E hoje em dia também tem isso daí. E outras coisas, né, que uma coisa legal que tinha nesse jogo, que você, tipo, você podia ser o cara mais lesado do jogo, você sabia que você tinha que fazer. Por exemplo, tem uma missão, eu não lembro qual que é, na ordem, que você tem que explodir um castelo ali. E aí ele te mostra onde você tem que colocar as bombas, né? E onde você tem que colocar as bombas fica piscando em dourado, velho, o negócio, assim, no mapa. E também quando você vê no jogo, assim, o negócio tá amarelo piscando ali, você não tem como errar, sabe? É que isso aí foi uma coisa que mudou no videogame, né, cara? Que antigamente o aprendizado no jogo vinha pela tentativa e erro, né? Você aprendia uma coisa só quando você ia lá, morria 10 vezes, aí você fala, acho que é melhor se eu fizer assim. Agora, hoje em dia, não. Os jogos, eles tentam já, da primeira vez que você vai fazer a coisa, ele já tenta te dar uma chance pra que você consiga fazer, te dando alguma dica, né? Mas o jogo inteiro hint, é assim, velho. Você pode morrer 70 vezes no Call of Duty 2 e ele vai continuar adorar. Sim, exatamente. É uma coisa que eu vi pessoas reclamando, assim, mas eu achei bem legal quando joguei a primeira vez. É uma idiotização, né, do jogo. É, porque, assim, o jogo em si, ele não tem tradução na versão original do jogo. Nem todo mundo sabe inglês direito, não sabe alguma coisa. É verdade. E isso facilita, né, que o jogo é vendido, comercializado no mundo inteiro. O cara não tá entendendo bosta nem o cara tá falando, mas ele sabe o que tem que fazer, né? É, então, isso facilita. Eu creio que os americanos ou o pessoal que, tipo, sabe inglês bem assim, deve achar ridículo, né? Mas tudo bem, né? Mas, sei lá, quem não sabe nada, a gente pode jogar. E também tinha aquelas partes, assim, as músicas. quando você terminava a missão. Você sabia que você terminou a missão, sabe como? Quando tocava uma música muito foda quando terminava a missão. Acabava a missão, tocava uma música lá ferrada, você falou, puta, ele dá um alívio. Aí mostrava uns jornais da época, umas anotações assim, cadernos falando daquela batalha em si que você acabou de passar. Isso era legal. É, não sei também. Se era esse jogo que o cara mantinha um diário, assim. É, esse é o diário. É você ia lendo o diário nas telas de load. Isso aí mesmo. Era legal. Isso aí, também tinha jornais também, mostrava jornais e mostrava esse diário. E, enfim, esse foi o Call of Duty 2, que é o melhor. Ó o top, se você for na Steam, pode comprar só esse jogo aí, que ele é melhor que o Modern Warfare, cara. Cadê? O Modern Warfare é legal. É, agora vamos falar aqui do Call of Duty 3, né, que ele foi lançado em 7 de novembro de 2006. Ele foi desenvolvido pela Treyarch, né? Ah, todo mundo gosta da Treyarch, eu não gosto, mas tudo bem. É, foi uma versão exclusiva aí que o Dalton vai falar aí. Então, foi uma versão exclusiva para consoles na Segunda Guerra. É, por isso que... aliás, ambientada na Segunda Guerra, né? Por isso que a partir daí, eu meio que... tanto por gosto ou como por ela ter meio que migrado, de certa forma, para consoles, eu parei de acompanhar a série, né? Depois voltou com Modern Warfare. Mas qual console que era aí? Era Play 2, Play 3 já? Eu... que 2006 dá para ser os dois ainda. Que é o Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portátil, Xbox e Nintendo Wii, cara. Que saiu para tudo isso? Ah, é. Para todos esses consoles da transição? É, porque foi o momento de transição esse daí. Em 2006 foi o ano que lançou o PlayStation 3. Então o PlayStation 2 ainda era o videogame principal da Sony ainda, né? Ah, entendi. Então, aí você tem o mesmo esquema de campanha. Você tinha uma campanha americana, uma britânica, uma canadense, uma polonesa. Até sem novidades. A não ser o fato que na campanha britânica você jogava com um personagem que já tinha aparecido na expansão United Offensive, que é do primeiro Call of Duty, que é o Sargento James Doyle. Aí tem a estreia de uma campanha canadense, que não teve nenhum outro até agora. Afinal, para quem não sabe, o Canadá também participou da Segunda Guerra. E uma campanha polonesa, né, dos invadidos poloneses. Que aí você é também um soldado lá. E que você começa num tanque, depois você abandona ele. É um jogo que eu não me dediquei por ser exclusivo para console. Nessa época, eu era meio birrento quanto a isso, né? Eu não tinha nem console que rodava esse jogo nessa época aí. Então, mas eu não cheguei a jogar esse jogo. E aí fecha a história do Call of Duty na Segunda Guerra, né? Graças a Deus. Aí não teve mais, né? Então, aí... olha, teve um revival que a gente vai falar depois, né? Depois. Entendi. Mas sim, é muito assim, bom por cima. É bom, cara. Eu não gosto da Treyarch, mas esse revival é legal. Entendi. Vamos lá. É que assim, a gente falou do Call of Duty 3 porque tem um buraco, né? Você fala assim, se você for seguir toda a trilogia do PC, você é Call of Duty, Call of Duty 2, Call of Duty 4. Aí você fica, pô, que buraco maluco é esse, cara? É esse Call of Duty 3 aí lançado só pra consoles. Que é um jogo dispensável aí, se você quiser economizar dinheiro, não precisa nem comprar. Não, é errado de falar que é dispensável. Porque... dispensável. Porque eu ele não faz parte da história. Só porque você não faz parte da história. Ó, esse jogo é um jogo tão legal que ele rodava no Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, até PSP, mano. Nintendo Wii. Ah, mas tá de brincadeira. Não tem como. O mesmo jogo rodar todos esses consoles com uma qualidade. Deve ser, um deve ser pior que o outro. Mas esses novos aí é assim? Esses Call of Duty novos rodam em todas as plataformas. Não, mas eles rodam nas plataformas compatíveis, né? Geração diferente, o Lira tá falando. É. Mas é estranho mesmo. Ah, não, mas aí é outro jogo, é um jogo totalmente adaptado. Uhum. Vamos lá, vamos continuar. Falar agora do Modern Warfare 4. Não. Call of Duty 4 e o Modern Warfare. Que foi o divisor de águas aí na parte de jogos de guerra. Porque todo mundo desistiu da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos parar com essa palhaçada de falar de Segunda Guerra Mundial. Que certamente, sabe o que deve ter acontecido na Activision? Eles estavam lá, vamos lançar um Call of Duty 4 na Segunda Guerra Mundial. Alguém falou, não, pare, pode parar. Porque, ó, a gente começou vendendo lá, vai. Vamos hipoteticamente falar assim, 1 milhão no Call of Duty 1. Call of Duty 2, vai, 1 milhão e meio. Aí o Call of Duty 3, 300 mil cópias. Aí o cara falou, não, vamos parar com esse negócio de guerra, segunda guerra, que esse negócio tá feio, cara. Totalmente hipotético, né? Hipotético, né? Mas isso é verdade, mano. Que naquela época lá todo mundo tava de saco cheio, cara, de jogo de segunda guerra já. Aí algum visionário falou assim, cara, o negócio é guerra moderna, cara. Afeganistão pegando fogo, vamos mandar bala nesse negócio aqui, ó, moderno. Mira laser e os cambal. Vamos pegar esses barbudos na caverna, né? Não foi nessa versão aí, mas tudo bem. O Modern Warfare 4, o Call of Duty 4, Modern Warfare 1, ele foi desenvolvido pela Infinity Awards. Ele foi lançado em 2007, novembro de 2007. Ele foi lançado também para Xbox 360 e PlayStation 3. E posteriormente foi lançado também pela macOS, né? Que ele é adaptado pela iSpartan, blá blá blá. Ele saiu primeiro pra PC, esse jogo. Primeiro, né? Pra PC, é. E ele foi lançado pela Mac em 2008. Mas ele, em 2007 ele foi lançado também pra console, sabia? No mesmo ano, só que primeiro ele foi lançado. Só que eu não tenho a data exata do lançamento dele. Mas ele foi lançado no mesmo ano, só que foi antes pra PC. E foi lançado em 2008 pra Mac. Então, beleza. Aí então foi lançado pra esses consoles. Aí o Dalton vai fazer umas considerações aí. Então, a que o Lira falou, né? Foi a transição da série pra guerra moderna. Talvez por motivos financeiros, principalmente. Não sei. Enfim, ele estreou o que a gente pode chamar de shooter militar moderno, né? Não tinha nenhum jogo que lidava da forma realista como Modern Warfare lidou com Guerra Moderna. Você tinha outros jogos, tem uma série que chama Black Hawk, alguma coisa assim. Eram shooters táticos também baseados em daquelas guerras civis africanas, tal, né? Que já era Guerra Moderna, mas com esse ênfase em realismo, tal como Modern Warfare e popularidade não teve até esse momento. Então, esse jogo, né, eu esqueci de falar uma coisa do Call of Duty 2, que ele tem aquele modo treinamento lá, que você tem que jogar batata, não sei o que. Eu lembrei agora do Modern Warfare, que você começa, né, você tipo meio que tá no treinamento, né, você tem que dar um tiro nos alvos, assim, jogar a granada, até você pegar as manhas do jogo, aí ele te libera. É o Call of Duty o 4 Modern Warfare que tem aquela polêmica cena do aeroporto? Não, é o 2. É o 2. Então, mas essa batata o Dalton lembra, né? Do Call of Duty 2, que você treina jogando batata, assim. Lembro, você é um russo, é engraçado como os caras fazem questão de, tipo, de falar só porque você é russo, você é pobre, entendeu? Você não tem dinheiro pra usar granada no treinamento, é. Mas eu lembro de jogar batata na banheira. Batata, dar tiro em garrafa, foi muito engraçado. Mas eu esqueci de falar isso no Call of Duty 2. Mas eu lembrei caso porque no Modern Warfare você também. Só que você tem uma arma de verdade e você joga granada de verdade. É porque você começa como o Sargento Soap McTravis, sabe? É um cara famosinho na série. Você vai ver que é um cara que tá aí até hoje na luta aí, né? É o Sabão McTravis, né? Sabão aí. E comandado pelo Comandante Price aí. Que o Comandante Price é lendário também, né? Como o Comandante Price apareceu no primeiro Call of Duty, ele morreu num navio. Só que eles usaram o mesmo modelo e o mesmo nome do personagem pra fazer esse Comandante Price aí, entendeu? Ah, então, tem uma história. O Comandante Price do Modern Warfare, ele é parente do Comandante Price, claro. Que mostra do primeiro Call of Duty. Claro, assim como o Sonic, Modern Sonic, é parente do Sonic antigo, né? Outro. Exatamente, Sonic, né? Que... E que assim, então, você começa lá naquele treinamento besta, aí depois você vai no navio, né, nos mares russos, aí você tem que puxar o perna do cara e mata o cara. Aí também tem aquela coisa que você põe as bombas assim na porta, assim, na comporta do navio, explode, aí você tem aquele bullet time pra matar os caras. Você lembra disso daí, Dalton? Não, você não coloca lembro. Vai você e um cara, você cola na porta, assim, o cara põe uma bomba na porta, explode, aí a porta abre, você tem aquele bullet time, você pá, pá, mata os caras, assim. Tipo, muito legal. E... É, a história é mais ou menos... É, eu não vou contar a história, só vou falar de alguns personagens que... Os personagens são mais marcantes do que a história. Que você tem uma equipe, né? E você vai, tipo, resgatando as pessoas da sua equipe, a maioria, alguns deles, no, nas missões que você vai indo. Aí tem o Gaz. O Gaz é o cara que tem uma 12. Você não lembra do Gaz? Você não lembra do Gaz? Lembro, era um cara grande, não era, meu? Que usava uma 12. O cara... Esse é o estereótipo do cara grande, né? O cara tem que usar uma arma pesada, né? Não, uma 12. O engraçado do jogo, você vai indo, você vai meio receoso, né? Pra não morrer, né? Logo de cara. E o Gaz, do nada, ele saia rasgando, assim, ia na frente, e aí você só vê ele dando tiro. Bum, bum, bum. Aí você chegava, você dava uma cobertura pra ele. É, e o legal é que no fim do jogo você vê todo mundo morrendo, todos seus amigos morrendo. É, então, inclusive o Gaz. O Gaz morre na missão final, né? Ele toma um tiro na cabeça. Triste, né? Que triste isso aí, cara. É, e todos eles são companheiros do Sabão, né? Do Soap. E também tem o Sargento Griggs também, que... E também ele é morto com um tiro pra salvar o Soap lá. Tem uma missão que... Na missão final todo mundo vai morrendo, cara. É muito chato a missão final. Porque tem horas assim que não sei quem vai matar você, aí o seu amigo vai lá, não, e pum, você mata. O Griggs também morre, cara. Aí o Price, o Capitão Price, ele nunca morre, cara. Já morreu, né? Não, até então ele é imorrível no Call of Duty do Modern Warfare. Ele morreu no outro jogo da série. É, morreu no outro. Vocês estão dando muito spoiler, né? Não pode, cara. E ele é parente do comandante, do Capitão Price também do Call of Duty 2. Ah, né? Tá justificado, ótimo. Justificado, cara. E no final ele joga arma pra você dar uns tiros lá no rosto maluco lá. Que aí você joga com o Soap, né? Aí você joga lá com o John Soap, né? Sargento John Soap. E também tem o Paul Jackson lá, que é um fuzileiro naquelas missões do Oriente Médio lá. E tem outro cara, Vasquez, não sei o que lá, que esse e o Paul, eles morrem naquela uma explosão nuclear lá. Joga uma bomba nuclear lá, numa fase que você foge, eles jogam uma bomba nuclear e esses malucos morrem aí. Ô Lira, é nesse que tem uma missão que você usa um sniper rifle, que você tá, só que você tá tão longe, mas tão longe, que você tem que calcular a curva da bala baseada no vento, mano. Você já viu esse daí? Dalton, essa pergunta é difícil, hein, Dalton, agora eu não lembro. Mas então... era que tinha uma missão de sniper, não é esse negócio do vento aí não. Sim, era uma missão que até que você acerta o cara e mesmo você acertando, fazendo tudo certinho, calculando o vento, a bala não acerta o cara, você acerta no braço dele, tanto que no resto do jogo ele tá com o braço, ele tá braceta, ele tá com o braço só, assim, entendeu? Porque você arrancou o braço dele nesse dia. Eu não lembro se é no 1 ou no 2. É no 1 isso daí. Você lembra de um cara sem braço? É, que tem uma parte do jogo que ele fala alguma coisa de one shot. Eu acho que essa parte aí. E qual que é aquele que você começa num carro como se fosse um terrorista pra ser executado, assim? Tipo, os caras faz você descer do carro e, tipo, com um paredão pra te matar lá. Qual que é esse daí, você lembra? É o segundo. É o segundo, né? É o segundo. Ah, entendi. Vocês gostam do Modern Warfare 2, né? É que são os que me vêm as maiores lembranças do Modern Warfare 2, embora eu tenha jogado o primeiro. Oh, mas o Modern Warfare 1, é tipo, ele não inovou muita coisa, assim, mas legal porque você tinha umas armas modernas, assim, mas só que a jogabilidade mudou, assim, né? Ficou mais moderno só que basicamente era o outro, assim, Call of Duty. E assim, o legal é que você meio que se apegava aos caras da sua equipe, porque você ia passando as fases com aqueles caras ali. E cada um tinha um jeito diferente, cara. Eu agia de uma maneira diferente, era muito legal. Ó, o Lira deve ter um retrato dos caras na sala de estar dele, assim, tipo, equipe Delta, não, tá ligado? Certeza, velho, certeza que alguém que jogou Modern Warfare 1 e jogou mesmo, assim, jogar e gostou do jogo, o cara meio que se apegou à equipe ali, o cara falou, mano, esse cara aqui passou um pano pra mim e tal. Eu certeza que os caras ali metiam bala. Os caras passaram um pano pra mim. Os caras metiam bala. Porque, é verdade, cara, vocês não. Vocês jogam. Você se apega ao jogo, mano. Mas enfim, o Modern Warfare 1 foi um jogo meio marcante. Eu jogava, eu e meu irmão, cada um jogava uma missão. E ele teve a graça de jogar a última missão, cara. A última missão é muito legal. Mas é mó triste, né? Puta, a gente falou, caralho, todo mundo morreu, velho. E todo mundo morre. Só quem não morre no Call of Duty Modern Warfare 1 é o Soap e o Price. O Salesi também, acho que ele prefere o primeiro Modern Warfare do que o segundo também. E dizem, eu nunca vi isso, que você consegue meio que salvar alguns caras, não só o Soap e o Price. Mas é... é o final alternativo, né? É, o final, não. Foi assim. Eu não acredito, mas... Tem uma nave alienígena e salva o cara aí. Mas tem o Predador, né, mano? Não, esse aí é o Silent Hill. Ó, meu, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Silent Hill, cara. Joguinho desgraçado, viu? Pelo amor de Deus. Vai ter... A gente já falou do Silent Hill algum podcast? Não, tomara que a gente não. Já falou, né? A gente podia fazer um só dele, né? Mas... Isso é outra história. Então. É... Aí no final tinha aquele negócio que mostrava todos os bonequinhos, os caras empalhados, assim, no museu e tal. Não sei o que. Era um lance meio bizarro, assim, no final. Que empalhado? É, meu, mostrava todos... Museu de cera, né? É, então, mas mostrava todo mundo, assim, no museu, assim, todos os caras, as armas. Né? É, tipo, é uma brisa, cara. Sei que, mas esse jogo, você tinha um apego aí aos personagens. Você que não se apega a nada, esses são todos são chatos. Então, passando, assim, essa parte do Modern Warfare, né, que foi um jogo aí que fez história, aí foi um jogo muito legal. Mas é muito triste os caras morrer tudo no final, cara. Por isso que eu prefiro jogar Sonic 2. O Tails não morre, cara. Pelo menos não nas versões que a gente jogou, né? Porque na de Master System ele morre sim. Puta, pior que é mesmo. Pois é, cara. Mas mesmo assim, cara, é previsível que todo mundo ia morrer no final, cara. Você acha que você ia terminar o jogo inteiro com seus caras lá, velho? Oh, mas essa é uma legal, mas tudo bem, né? Isso não vem ao caso. Agora a gente vai falar aqui de uma outra versão, que é o Call of Duty World at War. Né? Ele foi lançado em 2008. Ele tem versões aí pra PlayStation 3, Wii e Xbox 360, né? Que são... Já estava consolidada essa geração. Aí não tem aquelas palhaçadas de fazer jogo pra PlayStation 2, Xbox... Mas mesmo assim, o jogo do Wii não deve ser igual das outras plataformas, né? Acho que não, né? O jogo do Wii, do Call of Duty, eles são bem mais simplificados e eles são literalmente on rails, sabe? Eles são daquele jeito do... Dead House. Então, por causa das limitações do Nintendo do Wii, console, né? De hardware mesmo. Sim. E também pela... Que você tem aquele Nunchuck lá, o Nintendo Chuck maluco lá, que não favorece jogar também esse tipo de jogo, né? Ah, mas isso aí até nem seria o problema, né? Porque tem o Classic lá, tem o controle clássico do Wii, que é como se fosse um controle de PlayStation 3, assim. Mas acho que a grande limitação tá no hardware do Wii mesmo. Então, agora a gente vai falar aqui do World at War. Esse jogo, ele não foi desenvolvido pela Infinity Ward. Aí começou meio que um rodízio da Infinity Ward com a Treyarch lá. Que cada ano, cada uma tá lançando um jogo aí. Apesar de eu ter meu pé atrás com a Treyarch, essa versão do World at War era muito legal. E... Aliás, um retorno às origens. Estamos na Segunda Guerra de novo, né? De novo. Realmente tá na Segunda Guerra. Então, assim, a série, né, ela volta pra Segunda Guerra Mundial e foca mais nas batalhas que aconteceram no Pacífico, né? Que envolvem os Estados Unidos, Japão, União Soviética e a Alemanha nazista. Que o negócio é: os inimigos são nessa parte, é o Japão e a Alemanha nazista. Então tem missões que você chega de barco ali, chega no barquinho, já descendo bala em todo mundo, você invade umas ilhas. O Dalton tá jogando esse jogo também, você não jogou, Dalton? Joguei World at War. Pra mim foi um jogo meio difícil, assim, cara, porque... Cara, o que tinha... Você tava dando de boa, velho, saia correndo japonês com rifle e baioneta, cara, aí não tinha jeito. Se você deixava ele chegar perto, era uma só, aí você já morria, caía no chão... Morri com lança-chamas, porque nesse jogo tem lança-chamas. E também do nada vi um cara com lança-chamas e te torra. E eu achei o jogo meio difícil, cara. Achei legal. Meio difícil mesmo. Mas eu fiquei. Me irritou, assim, sabe? Várias vezes. E a parte on-rails dele eu acho mais chata do que das outras versões. Porque Uma vez eu fui almoçar e deixei o jogo ligado, só que esqueci de apertar o pause, né? E os caras, eles te matam, velho. Você fica parado ali, vem alguém e te mata, véio. Não, que aí dá bem, né, cara? Porque só faltava. Você já pensou, ele deixa lá, quando chega tá passando, rolando o final do jogo, né? Não, mas tipo, eu tava numa parte que você já tinha matado, eliminado todos os caras, assim, sabe? Da parte, ele tava pedindo pra você ir pra frente. Aí eu esqueci de apertar ESC, que eu tava jogando no PC. Ah, fui almoçar. Quando eu voltei, tava só o presunto lá, velho. Foi sacanagem, mano. Mas magoou, cara. É na Segunda Guerra, mano. Se você moscou, você vai morrer, velho. Não tem jeito não, mano. Nossa, e falando esse negócio de arma, lembro que tem uma missão que eu peguei uma arma de um cara no japonês. Arma horrível, cara. Eu tive que passar uma missão inteira com uma arma ruim. Não conseguia, dificilmente conseguia a bala, morri várias vezes, porque esse tipo tinha que matar o cara, os inimigos, assim, com o menor número de tiros possível. E tinha o japonês em cima de tudo que era árvore, cara. Nossa, mano. Os caras atiravam você de lá de cima, você nem via. E tinha armadilha, cara, tipo assim, uns templos, assim, né, com uma vela. Aí você chegava perto... puxava você pela perna, assim, o negócio. Ah. Aí se você, tipo, deixasse alguém na sua frente, sempre ia algum bisbilhoteiro assim na sua frente, sempre caía nessas armadilhas, velho. Se você não dava uma de John Rambo, assim, saia rasgando na frente, deixava alguém na sua frente, esse cara sempre se ferrava pra você. Aí você sabe onde que estavam os caras, assim. E outra coisa que tinha nesse jogo aí, começaram a colocar esses negócios de ter zumbi no jogo. Sabe? Colocaram zumbi nesse jogo? Tem zumbi nesse jogo? Tem uma campanha zumbi, cara. Que mas é um DLC? É uma campanha. Só o modo campanha que tem... Que tem o modo zumbi. Eu não sei se é um DLC, porque a versão que eu comprei lá na Steam já tem. Ah, tá. É que deve ser uma versão completa. Mas acho que isso aí deve ser um DLC, né? Oh, mas é sacanagem demais, né? O pessoal tem essas fantasias, né? Que os caras faziam experiências zumbis na Segunda Guerra. Vocês acreditam nisso daí? Completamente, cara. É mesmo, cara, que uma doideira, velho, isso daí. E faz experiência, aí, tanto que quando começou a sair aquele jogo Wolfenstein, o retorno pro castelo Wolfenstein, eles ficavam explorando esses temas, cara. Ficava, tipo, botando uns soldados nazistas ultramodificados geneticamente, tipo, mais fortes, com quatro braços e umas metralhadoras embutidas nos caras, assim, sabe? Um negócio mó absurdo. Mas sim, é. Alguém tinha que acabar explorando esse tema, né? Não tem jeito. É, então enfim, né? Então outras curiosidades desse jogo aí, do World at War. Ele também tem batalhas históricas, né? Só que eu não lembro quais são, mas ele tem algumas batalhas lá do Pacífico históricas. E esse jogo ele vendeu mais de 1,5 milhão de unidades. Não sabia que tinha ido tão bem esse jogo. É um jogo. É um joguinho legalzinho, né? Vendeu mais que Street vs Tekken, velho. Tá fácil pra vender, não tá? Tá fácil, né, velho? É, então, assim, esse World at War assim, é um jogo difícil, mas é legal, cara. Vale a pena jogar. Recomendado aí pelo Dalton. Não, eu não sei se eu gostei tanto desse jogo, não. Cara, eu não sei se gostei, boa. Não sei se Dalton, eu gostei tanto. Você gostou, Dalton? É um jogo legal. Aí depois desse jogo, World at War, né? A Activision falou assim. Meu, vamos lançar outro jogo, cara. Neguinho reclamou aí que a gente falou da Segunda Guerra. Segunda Guerra tá foda, cara. Aí chegaram na Infinity. E aí, vamos fazer o quê? A Infinity falou, meu... Modern Warfare 2, né, meu? Vamos encher o rabo de dinheiro agora, né? Vamos fazer aquele mega hype. Ah, só complementando, Eduardo. O World at War Zombies lá... Ele tinha duas versões aqui. Ele foi lançado em 2009. A versão que eu comprei da Steam é uma versão full mesmo. Entendi. Então, vamos falar aqui do Call of Duty Modern Warfare 2. Ele foi lançado em 2009. Ele foi feito pela Infinity Awards e publicado pela Activision também, né? Um de full. E foi lançado para PC, Xbox 360 e PlayStation 3. Só uma curiosidade, cara, segundo a Activision, eles estipulam que esse jogo, ele vendeu mais ou menos quase 5 milhões de cópias originais. Beleza, então, né? E esse jogo, ele teve um hype absurdo, assim, né? Na época que foi lançado. É, a galera tinha muita expectativa no lançamento desse jogo por causa da fama que o primeiro Modern Warfare conseguiu alcançar, né? E aí a Activision investiu bastante, assim, no marketing do lançamento desse jogo. A galera ficou muito... E aí tem a cena do aeroporto lá também, que eu já tinha falado antes lá, que eu não sabia de qual jogo que era, mas é desse daí, que se tornou uma cena polêmica e tal. Uhum. E esse Modern Warfare 2 foi o primeiro jogo não futebolístico que eu comprei pro meu videogame, pro PlayStation 3. Olha aí, né, mano? A título de informação, hein, cara. Primeiro jogo não futebolístico do meu PS3, cara. Caramba, tá vendo? E eu terminei ele junto com o meu irmão também, que é uma tradição de jogar Modern Warfare, cara. Então foi meu irmão. E também umas missões, o animal do Mario veio aqui em casa e jogou também. E vocês não conhecem o cara é viciado, velho. Você tem que pedir pra ele parar de jogar pra você terminar o jogo, sabe? O animal, né? Animal, cara. Porque você convida a pessoa pra vir na sua casa. Você, não, vem jogar videogame aqui, né? Ah, ele vem, né? Aí o cara começa a debulhar seu videogame. Você fala assim, caralho, velho, nem eu tô jogando isso aqui, mas você tá jogando. O cara termina o jogo pra você, né? Ele quase terminou, mas tipo... Deu umas... Se eu não me engano, foi umas 6 horas de gameplay. Terminou num dia. Olha que... Se for dependência do mais, terminava em umas 2 horas, cara. Que eu e meu irmão, a gente ficou morrendo lá. Que a gente gosta de ver o cenário, essas palhaçadas aí. pra depois falar o que tinha. Coisa de besta. Mas esse jogo... outro hype desse jogo. Que tinha aquele cara com a máscara, né? Da caveira. Era o Ghost, sei lá. O Ghost. É desse jogo que tem o Ghost. Que... No 1 que tem a galera mesmo, que é guerrilheira, cara. Mas o Ghost é meio fanfarrão, né, cara? Mas enfim. Mas esse que tem o Ghost. E também tem aquele esquema lá que você tem o treinamentozinho, né? Antes de você ir pra guerra. Só que o treinamentozinho já é no Afeganistão, já. E você entra... E você tem que... É como se fosse um cenáriozinho que você tem que matar uns alvos. Aí tem uns alvos que são civis, tem os terroristas. Aí você tem que fazer umas palhaçadinhas dessa. E de acordo com a sua taxa de morte ali, velocidade que você termina esse percurso aí, o jogo te dá uma sugestão de qual que é o seu nível no jogo. Você lembra disso daí, Dalton? Lembro. Aliás, tipo, não tinha nada a ver, né? Porque você podia ir muito bem nesse sisteminha, nesse treinamentozinho aí, e depois é uma bosta no jogo. É. Mas assim, ele dava uma sugestão, né? Você poderia escolher lá um veterano já, de cara. E mesmo se ele sugerisse você no easy, sabe? Mas tudo bem. Então, aí no... O Soap volta, né? O Price volta, toda essa galerinha volta aí. Eles também tem aquelas partes de explosão lá que o Dalton falou que não lembra, cara. Os caras põem aquela bomba assim, explode assim. Aí tem aquele bullet time, você vai lá, mata os caras. E aí começa lá no Afeganistão, já tinha falado. E tem essa polêmica lá daquela fase do aeroporto internacional lá de... alguma coisa embora. E a maior... palhaçada, né? Porque ele pergunta pra molecada, pessoal, tem uma mensagem na tela, né? Vocês vão querer jogar essa fase? Vocês podem pular, essa fase aqui é muito violenta, que é a mesma coisa que falar, né? Ó, pessoal, tem uma fase muito legal aqui que vocês não podem deixar de jogar, meu. Você acha, velho? Não, mas eu põe aquilo só pra quem sabe que os moleques vão jogar, cara. Você acha? Se você mais por causa da pressão externa, né, na verdade. Então, mas se você não quer que põe, você não põe no jogo, cara. Você só põe como um elemento da história. Você dá uma narradinha lá, entendeu? Acabou, cara. E aquela missão lá, você é um cara infiltrado nos terroristas e você meio que tem que provar que você é um terrorista, né? Eu lembro que quem jogou essa fase nem fui eu, foi meu irmão. ele dava tiro pros lados, assim, próximo da cabeça dos caras, ele ainda matava os caras. Ah, tá vendo? Tá vendo? Mexe com o psicológico da pessoa, cara. Ai, nossa. Eu ia me sentir muito culpado de ficar matando um monte de bytes de sprite 3D aí, cara. Pelo amor de Deus, eu matava todo mundo, velho. Olhava os caras nem da banca, velho. Matava todo mundo. Isso muda alguma coisa no jogo? Você não ter muda, matado as pessoas ou não? Não muda nada. Não muda nada. Você pode, acho que você pode fazer a missão inteira sem matar ninguém, né, Lira? Eu tô exagerando. Não. Se eu não me engano, se você não matar ninguém, os caras meio que... acho que os caras não reclamam, não. Porque o meu irmão ficou dando tiro e não matou ninguém, não. A gente já sabia, né, dessa missão aí. Aí ele perguntou do skip, né? Falou, vamos jogar, velho. E vamos ver qual que é. Ué, rolou uma decisão unânime aí pra jogar a fase. Caramba, hein, meu? É, porque... É meio tenso, cara, esse negócio lá. E... Mínimo polêmico. Mas enfim, esse jogo assim tem umas partes legais, assim, que você tá meio que. Você tem umas missões que você tá nos Estados Unidos, né? Tá meio que destruído, assim, as cidades, né? Washington. E você tem que. Você vê casas, assim, você entra em casas. É um jogo meio sinistro, cara, esse jogo. Os caras estão invadindo os Estados Unidos, não é um negócio assim? Ah, é. Tem uma coisa das bombas ali, você tem que desarmar umas bombas nucleares e tal. Tem uma traição também dos comandos dos Estados Unidos, que... A história certinha, cara, eu não vou lembrar porque faz um tempo que eu joguei. Mas aí tinha aquela... Tinha um cara que era o traidor lá, que o cara mata o Ghost, velho. O cara vai lá e põe fogo no Ghost. Tipo, é meio triste. Essa parte, acho que todo mundo que tava no hype do Ghost, ela ficou meio triste, né? Que ele morreu queimado lá, que ele virou churrasco. Spoiler fortíssimo agora do Lira. Não, mas o Modern Warfare 2, cara. Cara, eu sou a favor do seguinte, velho. Se o cara, a gente pode já põe nas chamadas dos podcasts, velho. Não quer spoiler, não ouça o podcast. Não ouça, véio. Né? A gente sempre vai falar mesmo, dane-se, não tô nem aí, vou falar mesmo. A não ser que seja um jogo muito novo, cara. É. Aí beleza, vai ter spoiler mesmo. Aliás, cara, nesse jogo, eu acho que você vai falar da parte multiplayer dele, né? Que foi o grande advento, mas... né? Do multiplayer militar aí, né? Por assim dizer. Mas o Modern Warfare 1, cara, já era legal já o multiplayer dele. E diferiu um pouco, assim, o Modern Warfare 2. Aí tem aquele lance das patentes lá, né? Que você é nível 40, nível 30, tem as patentes lá... Meu, quanto for maior sua patente, mais apelão você vai ser. Você vai ser o cara mais rápido, vai ter as melhores armas, você vai conseguir dar um tiro pra cima e catar na cabeça do cara. Tem essas palhaçadas aí, velho. Cara, esse jogo foi o jogo que deu origem à grande legião de jogadores babacas desse nosso mundo gamer, cara. Como tem moleque idiota jogando Modern Warfare 2, cara. Como tem, é incrível a quantidade de moleque sem vida jogando esse jogo, cara. Esse é o jogo em que se tornou mais patente pra mim que jogando online pode ter muita gente idiota, cara. Como é o caso desse jogo, entendeu? Porque o cara meio que melhora pela força aí, né? É, tipo, eu não tô... Pelo tempo que o cara fica jogando. Sim, eu não tô querendo dizer que todo mundo que joga Modern Warfare 2 é idiota, mas o contrário, tem muito idiota jogando Modern Warfare 2, cara. É, pior que não mesmo. Cara, sabe... Não dá pra você... Tipo, esse é um tipo de jogo que você tá jogando ali, você pega e mata um cara, o cara te xinga, sabe? O cara ou manda mensagem xingando. Ou, cara, sabe? Uma coisa é você não gostar de morrer no jogo. Outra coisa é você odiar com todas as suas forças quem ganhou de você, sabe? E esse é um jogo que é bem... Que, aliás, começou a virar até uma piada, cara. Porque tudo que é moleque nervosinho, né? Joga esse jogo aí, cara. Mas enfim, cara, mas assim, é legal mesmo o multiplayer, como eu digo, você tem que comprar o jogo na pré-order, receber primeiro que todo mundo e começar a jogar, velho. Aí você vai começar no nível igual dos caras, os caras que não dormem. Que o pessoal que é Samara, velho, os caras não dá pra jogar com esses caras aí. Não é, imagina você, Lira, 26 anos, nas costas, trabalhando de sol a sol, certo? Vai pra casa no fim de semana, tem que atender plantão. Aí você tem ali suas 3, 4 horinhas de jogo, porque tem que visitar a tia, certo? Porra. Aí, a reclamação do Dalton, velho. Eu tô falando de você, o que acontece? Eu? Claro que é de você. Eu tô falando de você, cara. Aí o que acontece, velho? Você só vai ter suas 4 horinhas pra jogar, cara. Já o moleque, o que acontece? Ele vai pra escola às 7, às 8 da manhã, volta 2 da tarde e começa a jogar, cara, de semana. Entendeu, é velho? Você não, cara, vai ter como discutir. Mas nesse jogo, não tem como você fazer uns ambientes fechados com, sim, seus amigos? Aí ah, já então, eu... essa que é a lógica do negócio pra quem vai querer jogar esporadicamente, cara. Sim, você não faz... Não dá pra você querer se misturar com essa galera que vai ficar jogando 20 horas por dia. É, não dá, você... A galera tá lá, mano, domination. Aí você vai lá, mas você já tomou um tiro já, velho. Você joga, você chama teus amigos ali, né, cara? Fala, vamos fazer um joguinho nós aqui, beleza, fechou. Isso aí é uma coisa totalmente diferente, né, cara? É como se fosse um jogo que é de tão popular o online dele, ele sofre do mesmo mal que o MMO, cara. Sempre vai ter alguém que pode jogar muito mais tempo que você e esse alguém vai ter vantagem em cima de você, entendeu? A não ser que você faça isso que o Eduardo sugeriu, que é juntar um grupinho lá tal, e brincar entre amigos. Fora isso, cara... É passar raiva, né? É passar raiva. É, complicado. Mas enfim... Vou dar um spoiler nervosaço aqui do Modern Warfare 2. Que ele tem aquele finalzinho épico lá, né? Que quando os caras queimam lá o Ghost e outro cara, que eu esqueci o nome dele, que é o vilão da história lá, né? Que é um comandante americano. Que é traidor também, né? Que é o traidor. Ele queima... aliás, eu vou falar pra galera, ó, o comandante que fala, que fica fazendo debriefing das missões, entre as missões, é o traidor, tá? É o desde traidor o começo que do é. Jogo, é. E aí tem uma missão que você vê que o Price e o Soap, né, eles meio que viram rebeldes, assim, eles meio que se aliam aos rebeldes, assim, eles vão fazendo umas side missions, assim, só por conta. E no final eles vão atrás do traidor lá, e o traidor tá lá, todo malandrão ali, pans. Aí você consegue derrubar o helicóptero que ele tá, né, você tá no barquinho ali, aí você tá lutando contra ele, ele consegue colocar uma faca no seu peito, aí você fica lá, aí do nada a tela apaga, né? E aí a tela volta meio sanguentada, assim, com o batimento cardíaco, você arranca a faca do seu peito, assim, joga nele, cara, que ele tá lutando com o Price. Aí a faca vai bem na cabeça dele e ele morre. Aí no final vem alguém salvar vocês lá, o Russo vem salvar você e o Price. E acaba assim o jogo. É meio triste, né? Mas é assim que acaba o Modern Warfare 2. O Dalton não se emocionou nessa cena. Mas essa cena do barco lá, que você vai na lancha, é muito foda, cara. Vai na lancha? Eu lembro do Snowmobile, cara. Não, mas é uma lancha, cara. Barco? Tem um rio, assim, é um rio. Eu não lembro direito, não. Eu lembro mais a parte que você desce num carrinho de neve lá. Você tem que dar uns pulos. Não, lá, mas é tudo na base do script também, né? Não, mas as últimas missões é tipo, você volta no Afeganistão. Não, eu lembro muito pouco, cara. Não me lembro mesmo. Ah, essa do Snowmobile. Você é carrinho de neve aí, né? O carro de neve. Você. É o Price e o Soap, mas só que eles estão meio que investigando lá pra pegar uns dados ali e tal. É umas. Não, não é no final isso daí. É no começo, é umas missões do começo. Aham. Enfim, esse foi o Call of Duty Modern Warfare 2. Tipo, super hype game, cara, do universo, mas acho que vale a pena jogar. Tirando essa parte que o Dalton falou da galerinha Samara aí que não dorme, cara, o jogo é legal. E até o 2 eu costumava só jogar campanha, não jogava online. E eu só joguei o primeiro online esses tempos aí. Eu conheço gente que nunca jogou single player desses jogos, cara. Cara, o single player que é animal, velho, tudo bem. Eu conheço gente que nunca jogou, só joga o multiplayer. Nossa, muita gente é Dalton, sabe? Não. E, enfim, vamos dar uma acelerada aqui. E só dar meio que informações dos outros Call of Duty, porque senão a gente vai ficar um mês falando de Call of Duty. O Call of Duty Black Ops, né, que ele foi lançado aí também em 2010. Só que, assim, esse jogo teve hype, hein? Foi aquele jogo lá que teve a abertura na E3, né, que o da Sony, que o cara vindo de helicóptero, blá blá blá, não sei o que, gerou mó hype esse jogo aí. Eu já acho esse, não sei, posso estar falando besteira, mas eu já acho esse Call of Duty Black Ops que ele teve um hype um pouco menor do que o Modern Warfare 2, eu acho. O pessoal já tava meio calejado, assim, desse jogo, assim, mas teve um hype bem grande também. É que teve na E3, né? E ele foi desenvolvido pela Triarch, não pela Activision. Então todos os jogos da parte Black Ops agora são desenvolvidos pela Triarch. E os Modern Warfare pela Infinity Awards. E outra coisa do Black Ops é que ele muda o tema também, né? E passa a ser Guerra Fria e não nem Segunda Guerra e nem Guerra Moderna. É como se fosse o meio termo aí, né? É, o meio termo. E ele foi desenvolvido aí pra PC, né? Xbox 360, o PlayStation 3, o Wii e também pra Nintendo DS. E, como o Eduardo já adiantou, ele conta a parte da Guerra Fria, né? Principalmente as missões obscuras ali e umas missões meio que sem pé nem cabeça, né? Que você tem que matar o Fidel Castro na primeira missão, você tá em Cuba. E ele tem uma missão de zumbi já, também, já... No jogo, não é DLC, que eu tenho esse jogo pra PlayStation 3, eu não comprei DLC desse modo de zumbi. E... Ele é meio que ele fez um spoiler também daquele... E era o Fidel Castro que fazia os zumbis, né? Então, os zumbis eram nazistas, cara. Por incrível que pareça. Continuam sendo nazistas. É, porque nazista pode matar, né? Ali pode matar à vontade nazista. Caramba, né, velho? Legal os caras. Então, aí o Eduardo falou que esse jogo não teve muito hype, né? Esse jogo vendeu mais ou menos 7 milhões de unidades. Não. Hype teve animal. Eu falo que foi. Eu acho que foi menor do que o Modern Warfare 2. Ele vendeu muito mais que o Modern Warfare 2. Muito mais, não. Uns 1 milhão ou 2 milhões a mais que o Modern Warfare 2. Aí o que acontece? Esse jogo. Apenas nos Estados Unidos, né? É. E esse jogo, ele é que assim, se você comprar o jogo, eu comprei o jogo nos Estados Unidos. Quer dizer, então eu tô nesse 7 você milhões. Tá na estatística, né? É. Não, eu falo de apenas nos Estados Unidos, eu falo assim, só americano compra esses jogos. Né? Não, só americano, falo brincando, mas a grande massa de pessoas que compram esse jogo são americanos. Sim. Que compra mesmo pelo consumo, assim, tipo... Ah, eu nem sei o que é videogame, mas é Call of Duty. Eu preciso comprar esse jogo aí. É, mais ou menos isso daí, né? Então, aí ele vai contando, assim, algumas missões, assim, obscuras, né, dos Estados Unidos, da União Soviética, nessa época da Guerra Fria. E, assim, muitas partes, assim, você vai ver que o cara que você tá jogando, o cara tá tomando injeção, tem alguma voz falando pra ele, falar alguma coisa, contar alguma história, ele acaba contando a parte que você vai jogar. É meio doido esse jogo, eu não terminei ele ainda, eu tenho um jogo aqui, só que eu não terminei, tô com preguiça de terminar ele. Só que a jogabilidade é boa, o áudio, esse jogo eu testei o Home Theater nesse jogo, quando eu comprei o Home Theater, eu coloquei esse jogo pra testar. Aí aquela coisa do 5.1, você ouvir lá a imersão assim do jogo, ouvir o cara chegando do seu lado esquerdo, assim, direito, pelas caixas de som, assim, animal. E é muito legal essa parte no jogo também. E você não posso falar muito desse jogo. Você jogou esse jogo, Dalton? Black Ops? É. Cara, não. Não jogou? pra falar que eu nunca coloquei a mão, é mentira também. Mas é... Joguei. Mas eu não joguei aqui em casa, joguei na casa do amigo pra ver qual é que era. Mas aí eu já tava... Eu peguei um bode desses shooters militares modernos, cara. Eu joguei até o Modern Warfare 2. O Black Ops eu não joguei. Eu tava pensando se na promoção de fim de ano do Steam eu pegava esse jogo. Acho que ele ficou um pouco mais barato só. Não muito. Tipo, porque os caras sabem que esse jogo vende mesmo. E caro mesmo. Tanto que se você for ver no Steam tá $60 esse jogo lá. E mesmo já tem no tempo já de lançamento. O que é um absurdo. Né? Então, cara, eu tava pensando em pegar ele na promoção de fim de ano do Steam, só que não tava tão vantajoso assim, porque afinal o negócio é, os caras sabem que vão vender mesmo se tiver caro, entendeu? Então se tivesse muito barato, eu teria pego esse jogo, que eu tô esperando até hoje, inclusive. Não quero pagar o preço full nesse jogo aí, cara. É, eu lembro que eu comprei também, só que eu não paguei o preço. Peguei alguma promoção e comprei o jogo em algum site aí. Então, assim que tiver um preço mais barato, eu pego esse jogo pra jogar. Eu vou jogar, velho. Não vou jogar o jogo antes de jogar, mas... Ah, tava meio de bode esse jogo. Tá moderno aí. E a outra coisa que tem diferença nesse jogo aí, que assim, quando você consegue usar duas armas, né? Duas mãos com duas armas. E é ruim, horrível, cara. Deve ser acostumado a dar um tiro com as duas mãos, assim. Você mira muito mal, cara. E aí tem um lance, assim, uma parte agora que eu lembrei. Que você meio que pula de um prédio, sai correndo. E você pula pro outro prédio. E você meio que tem que atirar nos caras e pular pro prédio, cara. Tipo, é meio animal essa parte, assim. Tem umas partes meio hypezinhas, assim, que é, você vê assim, caraca, que legal isso daqui. E... filme de ação interativo, né, cara? É. E tem uma parte, assim, que você tá sofrendo lavagem cerebral, assim, que mostra umas fotos do Kennedy, cara, o negócio é meio brisado. Aí você tem que matar o Kennedy, você não mata, e blá, blá, blá, parece que... Assim que terminar o jogo, eu tento explicar a história dele. Eu acho que todo mundo deve saber que esse jogo já lança até o 2 já. Mas é legalzinho, cara. O Eduardo não vai falar nada desse jogo, né, Edu? Não, porque eu não joguei e não sei se vou jogar. É, acho que não vai jogar, né? Mas o Black Ops, assim, é tipo... Eu joguei pro Xbox, achei a jogabilidade do Xbox melhor que a do PlayStation 3. Eu joguei nos dois. Só pra título de informação, né? Aí sim o cara que gosta do jogo, hein? Jogou nos dois, cara. Caramba. É, mas eu não tenho Xbox, eu joguei no Xbox do um amigo meu. Ele falou assim, e aí eu comprei o jogo, falei, pra mim, pro PlayStation 3 ia ser melhor, né? Mas não acabou não sendo. Eu acho o controle do Xbox melhor pra jogar shooter do que o controle do PlayStation 3, mas tudo bem. Eu acho meu mouse melhor pra jogar shooter que controle de qualquer coisa, tá, cara. Aí você tá de brincadeira, né? Ô, Dalton. Aí você tá apelando, né, Dalton? Mas tudo bem. Não, preferência só. Não, Dalton. Todo mundo sabe que o mouse é bem melhor. Mas tem algumas pessoas controversas, né, que gostam de falar que não, né? É bem pouca gente, né? Não, mas é tipo... Mas tem. Pessoa retardada, né, cara? Você fala, pô, um cara é xarope, velho. Não, eu acho que se um cara começou a jogar no console, ele acha bom absurdo jogar no mouse. Tá, é, exatamente. Cara? Ele vai ser melhor no controle do que no mouse, porque ele se acostumou a jogar ali, né? Sim. Ah, não sei não, cara. Mas, tipo, você pega o Dalton, cara. O cara que gosta de ver gráficos e blá, blá, blá. Tipo, ele sempre vai achar o PC melhor, o mouse melhor, cara. Isso aí depende também. Depende. Negócio de gráfico melhor depende muito. Vários fatores, Lira. Isso aí também é assunto pra muita, muita conversa, cara. É muito pano pra manga, né? Mas tudo bem. Aí, seguindo a saga caça-níquel aqui da Activision, né? Aí virou caça-níquel mesmo, hein? Pelo amor de Deus, cara. Aí eles lançaram o Modern Warfare 3. Juro que não, eu não joguei o Modern Warfare 3, porque eu tô com dó de jogar esse jogo, cara. Um amigo meu falou que esse jogo tem um gameplay de 4 horas, mano. É, virou um multiplayer totalmente, né, agora. Abriu mão, né? Meu, 4 horas, mano. E falei, caramba, 4 horas só, mas, tipo, você jogou no modo easy, né? Perguntar, né? Não, joguei no normal, cara, não sei o que. Cacete. Aí eu falei, vou jogar outro jogo, cara. Fiquei com raiva, mas eu tenho o Modern Warfare 3 aqui. E, tipo, eu não peguei no hype, eu peguei ele bem depois do lançamento. Ele foi lançado em novembro de 2011. Eu peguei ele esse ano, 2012 aqui, faz uns meses. 8 de novembro de 2011 ele foi lançado. Ele foi lançado pra PC, Xbox 360 e PlayStation 3 e também pro Wii. E tem uma coisa assim, que aqueles vídeos, né, que mostram um vídeo, quando antes de lançar esse jogo, tinha um vídeo que mostrava uma criancinha, tipo, fossem uns turistas, né, o pai e a mãe tirando foto na rua, aí faz a curva, assim, um caminhão de... acho que era de sorvete, alguma coisa assim, aí esse caminhão explode. Aí você depois mostra a bolinha, assim, da menina, assim, rolando, assim, aí mostra o Modern Warfare 3. Olha isso, os caras já começa a lidar com os temas meio, sei lá, dramático, né, cara? Porra, mostra criança num negócio. Os caras apelam, né? Querendo dizer, olha, bom, E essa versão, Modern Warfare 3, foi a versão que mais veio com mapas multiplayer já embutido assim no jogo. Mais um bagulho que apoia o que o Eduardo falou, né? Mais um indício, né? Totalmente multiplayer, né? Foi o jogo que mais veio aí, multiplayer. E eu só fiquei triste pelo multiplayer, o single player dele ser tão curto, mas qualquer dia eu vou jogar. E ele é separado em atos, sabe? Tipo que nem o Diablo agora, né? Você tem o ato 1, ato 2, ato 3, blá blá. E também são três atos ali. Você tem que cumprir umas missões dentro desses atos aí. E até você termina o jogo em 4 horinhas aí de... Você pagar R$200 no jogo e terminar em 4 horas é sacanagem, né, velho? Não, eu acho muito sacanagem. Você pagar uma baita de uma grana... E só terminar em 4 horas, os caras tinham que dar uma imersão, tipo, pelo menos umas 12 horas, 10 horas de gameplay, velho. Sacanagem demais. Cara, é o foco do jogo, cara. É multiplayer. Mas nem todo mundo gosta de multiplayer. Ah, e o cara que desenvolve o jogo fala pra você assim, não compre, então. É o foco do jogo, cara. Não que eu jogue em multiplayer, eu não jogo em multiplayer, mas não, pra mim achei não queria que seja o foco do multiplayer. Mas, né, tudo bem. Então, nem vou explicar a história do Modern Warfare 3, sabe por quê? Porque eu não joguei, então não vou explicar nada. Eu também não joguei Modern Warfare 3. E eu joguei esse jogo, eu terminei ele. Mentira. Foi que, mano? Mas se ferrar, velho. Aí agora, a Activision tá fazendo um hype aí do Black Ops 2, né? Eles colocaram uma chamada na internet esses dias aí. Que só dava a entender que... Ah, mostrou umas naves, uns tiros, assim, que o jogo tem uma transição de uma época antiga para uma época moderna. Aqui tem uns helicópteros de 4 hélices, umas armas malucas, assim. E aí depois também teve um vídeo novo que mostrou na final da Liga dos Campeões, de sábado, agora, assim. Vocês viram esses vídeos aí ou vocês nem viram? Não, cheguei a ver. Mas você pode pôr o link lá. É, aqui no post, pelo amor de Deus, né, cara? Eu vou colocar esses vídeos aí. Que aí também, ele só mostra mais, sabe, do que aquele primeiro vídeo. Só mostra o pessoal correndo na rua, as armas. E mostra um cara andando de cavalo, assim, no deserto. Tá meio... Assim, o que se sabe mesmo que tem alguma coisa do futuro. Mas não só dá pra saber qual que é o tema ainda. Então, mas não dá pra saber se ele é totalmente no futuro ou se tem coisa no passado. Porque mostra um cara correndo de cavalo e umas armas muito antigas, sabe? Assim, não uma arma recente, ou seja, não uma arma moderna, sabe? Uma arma, tipo, atual, sabe? Uhum. Assim. E aí, é o que falta se ela explorar, né? O futuro, né? Ah, mas o Battlefield fez isso e voltou, né? Explorou o futuro, Battlefield? É, tem o Battlefield 2040, 2042, sei lá, 2030. Entendi. Que é meio totalmente brisado e não fez tanto sucesso, eles voltaram pra guerra atual. Mas, sei lá, boa sorte aí pra Treyarch, né, que vai desenvolver esse jogo, não vai ser a Infinity. Boa sorte pra desenvolver esse jogo aí, maluco aí. E eu não vou comprar esse jogo tão agora. Eu vou terminar pelo menos o Modern Warfare 3 e o Black Ops aí pra comprar esse jogo. Vou comprar quando tiver bem barato. É. Não é o meu gênero, nem o gênero, mas não é o meu tema preferido em jogo, né? Quando tiver mais barato, eu compro. Não, eu tipo assim, jogo de shooter, eu não gostava antes, até eu jogar o Call of Duty 2. Então, sei lá, eu comecei a gostar de shooter mesmo por causa do Call of Duty 2, depois joguei Counter-Strike, essas coisas aí tudo aí. Nossa, Lira, você já... É que nem você falou, já fui drogado, já usei bastante droga, agora eu tô... Sou um rapaz livre. Porque você jogava Counter-Strike, mano. Puta merda. Jogava... Você tá de brincadeira, né? Eu trabalhava com servidor de Counter-Strike, né? Tá de brincadeira. É verdade, pode crer. Nossa, credo, Lira. Ainda bem que você mudou de vida, né, Lira? Puta merda. Era divertido aquela época lá. A Lira teve emprego que muitos sonharam, né, cara? Ah, é verdade, né, cara? O cara administrava um servidor de Counter-Strike. Não, um não, né? Vários. Né? Vários. Não, mas só não tinha Counter-Strike, você tá de brincadeira também, né? Tinha server de Call of Duty, cara, chegou uma época. Não, é, cara, o problema é que eu nunca gostei de Counter-Strike, então não adianta, velho. Mas Eu tô brincando, é questão de gosto também, e não adianta, aquilo mesmo que sendo questão de gosto, pra mim aquele é ruim mesmo, não consigo nem fazer um discurso vaselina pra... O que eu acho engraçado é que é um puta jogo velho, né, tem uma galera que joga até hoje seriamente, né, tipo... Seriamente. Séria e cegamente, velho. Seriamente, tanto cara. Tanto jogo porque, melhor, tipo... né, cara, tanto jogo melhor, meu Deus. Você vê, tipo, que nem umas séries aí, eu gosto mais de jogo de luta, tipo Street Fighter. O pessoal joga o Street Fighter 2 ainda, mas é mais uma recriação, né? É mais pra brincar, né? O pessoal que vai jogar a sério mesmo vai jogar um Street 4, né? Como assim, cara? Eu jogo 2 a sério. Assim, não, nem a pau, que isso? Só o Lira, mano. Só o Lira. Oh, aí a galera joga tipo um Counter-Strike a sério, assim, até hoje, né? Ah, mas o... Tipo, ranqueando, o cara leva a sério, briga por causa do negócio. Ah, mas vocês estão exagerando também, né? Não, estamos falando sério, cara. Eu comecei a jogar, vai, o Counter-Strike. Eu comecei jogando Battlefield, jogo de FPS, né? Aí eu comecei a jogar o Counter-Strike e achava ele uma bosta, porque o Battlefield já era muito melhor que o Counter-Strike naquela época. Só que ninguém queria jogar Battlefield, velho. Aí eu migrei pro Counter-Strike, aí veio 1.6, depois veio o Counter-Strike Source, e tipo, eu desencanei de jogar Counter-Strike. E porque minha máquina não rodava o Source direito, eu comecei a jogar Call of Duty, que um amigo meu emprestou Call of Duty 2. Aí eu comecei a jogar Call of Duty. Quando eu comprei o PlayStation 3, continuei jogando Call of Duty. E sei lá, até eu jogo Call of Duty e jogo pouco Battlefield, assim. E jogo quase mais nada de Counter-Strike. Tanto que esses tempos atrás eu fui jogar lá o Source, assim, dar uma de besta lá. Você nem consegue jogar, cara. Não, mas nem pra jogar em Counter-Strike Source, que é um negócio que já é muito superior ao 1.6 que chama, né? Cara, não, vamos jogar Counter-Strike 1.6, cara. Ah, por isso que eu falo, velho. Muita coisa do que reclamo aí é porque o povo merece mesmo, velho. O povo merece, velho. A politicagem aí nesse Dalton, né, velho? Merece, cara. Merece o jogo que tem, velho. Desculpa. Isso é grande verdade, cara. Isso aí... Mas enfim. Indignação, fala aí, Dudu. Indignação, né? Vamos terminar, né, cara? Eu teria que falar de alguns jogos aí, só que a gente ficou muito tempo falando dos jogos principais e vamos acabar por aqui, mano. O Call of Duty, ele tem vários spin-offs, como eu já adiantei, os spin-offs do Call of Duty, até mesmo de PSP, cara, não presta, mano. Eu joguei, cara. É nada categórico que falar que não presta, né? Vale não nada. Presta, qual, cara. Qual que é esse do PSP aí? É o Rhodes alguma coisa. Mas ele é um jogo de tiro em primeira pessoa ou não? É um shooter, é um FPS. Só que ele é um FPS nível beginner, cara. Porque você joga, você dá um toquinho na mira, ele mira no meio do cara já pra você. Tá. Também há de convir que aquele analógico do PSP é complicado de manusear, né, cara? Se não fosse assim, ia ser difícil de jogar. É ruim, cara, é ruim. E a hora que eu gosto de Call of Duty, eu falei, mas vou jogar esse Call of Duty aqui no PSP, joguei, falei, puta que porcaria, cara. Aí tem aquelas versões pra celular mobile lá que também dispensa comentários, cara. Várias, né? Os jogos novos todos têm, né, versão pra mobile. É totalmente dispensáveis e podem ser esquecidos. Você fala assim, puta, eu gosto de Call of Duty, então nem olha essa bosta aí pra você não se decepcionar. Eu não vi... Tirando os jogos assim que são feitos pra equipamentos móveis, eu não vi ainda um jogo... de uma série importante e tal, ser feito a sério pra mobile, eu não vi. Todos os jogos são porcaria, assim. Eu vi Dead Space, é tudo porcaria. Porcaria mesmo. Opa, Sonic 4 Episódio 1 pra mobile é legal, cara. Aliás, ficou é o mesmo bom jogo, esse daí? Né? Não, mas ele é igual o jogo. É igual, porque consegue rodar igual, né, cara? Agora eu falo, assim, uma série que roda, tipo, no PlayStation 3, que não seja um jogo por download. É uma porcaria, cara. Não tem como. Todos os jogos porcaria. Não, eu joguei o Metal Gear pra mobile também, que era legal, mas, puta, dentro do padrão legal pra mobile, tá ligado? Pra você jogar no mobile, um jogo legal, você tem que ter um celular que nem o do Dalton, né? Exatamente. Ou você não tem um iPod Touch aí, né, que nem o do Dalton. Que... Sabe já tá que velho. Já tá velho, né, Dalton? Ousa? Bom, a gente vai terminar por aqui. É porque tem muita coisa pra falar ainda, mas a gente pulou algumas coisas pra dar tempo, né? Pra vocês descansarem da gente, né? Muitas explosões ocorrendo aqui em volta também. Muitas explosões na casa do Dalton aí, que o Dalton agora vai dar uma espiada lá, né? Vai no Big Brother, ele dá uma espiadinha lá. E assim, Vamos fazer as considerações finais. Eu vou primeiro perguntar pro Eduardo as configurações finais, as considerações dele, porque acho que não vai ter nenhuma. Então, eu tenho uma. Engraçado que eu tenho uma consideração, que na verdade é uma pergunta que eu faço pra vocês dois. Eu que não joguei a série, não joguei bosta nenhuma de Call of Duty. Se vocês tivessem que me recomendar um jogo da série, falasse, esse aqui é o jogo definitivo, joga esse jogo, que você vai ter a síntese da série. Qual que seria? Pro Dalton e pro Lira. Call of Duty 2, cara. Call of Duty 2, se você Call for... Call of Duty 2 seria a síntese da série, é o melhor jogo da série, na tua opinião. Na minha opinião, sim. É porque, e é que nem eu falei, eu gosto da parte Segunda Guerra da série, né? Uhum. Então fechou, os dois têm o mesmo jogo, os dois concordaram, então... Acredito que esse daí deve ser o melhor jogo pra quem nunca jogou nada e se for querer experimentar a série. Não, se for querer jogar na Segunda Guerra, o melhor pra mim é o Call of Duty 2. Se for na parte moderna, o Modern Warfare 1, ele tem uma história, tipo, excelente. Só que o 2, a engine melhorou bastante, a jogabilidade é melhor no 2. Não que a história seja melhor. Mas mesmo assim, entre o moderno e o antigo, eu recomendaria o antigo. Entre o moderno e o antigo, eu prefiro o antigo. O Call of Duty 2 é pra mim o melhor. Agora eu vou pedir pro Dalton fazer as considerações daltianas aí, cara. Então, cara, ó, seguinte, eu posso falar pra vocês com alguma margem de certeza que eu aprendi mais sobre a Segunda Guerra jogando Call of Duty do que na escola, cara, ou lendo aqui em casa, entendeu? Certeza. Aliás, é um tema que até eu tenho interesse histórico, eu acho interessante, né? Então, assim, cara, gostei, que nem eu falei, gostei mais da parte antiga do que da parte nova. Me ensinou um jogo que me ensinou história. Recomendo jogar a parte antiga também dessa série. E, cara, é isso aí, meu. Parece que essa vai ser uma série que vai continuar em voga por muito, muito tempo ainda, né? Eu não acho que não vai conseguir continuar anos e anos assim, não, mas tudo bem, né? Então vou fazer minhas considerações. São as seguintes: Call of Duty 2 é o melhor. Os spin-offs todos não prestam. A Guerra Moderna é legal. Call of Duty, o Modern Warfare 1 é o melhor deles, do moderno. Né? O gameplay cada vez tá ficando pior, mano. Pelo menos o single player tá ficando, tipo, menor. Se você quiser jogo pra jogar mesmo muito tempo, vai ter que jogar online, né? Os caras não tão preocupados com as opiniões de jogador que é single player, não, cara. O negócio é multiplayer e vender bastante, né? Vender bastante, cada vez mais, né? E eu não tenho grandes expectativas pro Black Ops 2 aí. E o 3, o Modern Warfare 3, tipo, eu tô afim de jogar, só que eu não quero que ele termine em 4 horinhas ali. Eu vou dar uma bica no Blu-ray, então eu vou dar um tempinho pra jogar ele ainda. E é isso, né? Pedir pra todo mundo continuar mandando, sem milhares de e-mails. O Google agradece, porque não sei, a gente tem uma caixa lá no Google lá de muitos gigas lá, então pode mandar mensagem à vontade, a gente não apaga as mensagens. O Dalton lê todas as mensagens, o Eduardo lê as mensagens. Eu recebo também as mensagens, dou uma lida, assim, de vez em quando. O Lira só recebe, né? Eu recebo. Só que lê, né? Lê assim, pô, tá no ônibus ali, né, fazendo nada, tipo, ó, tem um e-mail aqui do Devorador, deixa eu dar uma olhada, aí você dá uma olhada, assim, puta, que legal isso daqui. Mas, brincadeira, a gente sempre lê os e-mails, a gente não respondeu os últimos e-mails, eu acho, né? Acho que não. Então. Que absurdo. Absurdo, né, então, o pessoal que mandar e-mail, a gente vai tentar voltar aquelas origens de agradecer todas as pessoas que mandarem os e-mails, porque pelo menos a maioria delas, né? E eu que fizeram alguma menção aí, que acho legal fazer isso daí. A gente tá tentando, nós estamos aqui tentando fazer o lançamento quinzenal aí. Dalton vai tentar fazer uma edição aí rápida, né, Dalton? Seja o que Deus quiser, cara, eu vou correr com isso aí. O próximo tema tá escolhido já também. O próximo tema está escolhido, vamos começar os preenchimentos. Bom, primeiro vamos começar os estudos, né? Procurar o conteúdo e depois fazer uma leitura, um resumo e sim colocar o tema ali na nossa planilha e fazer a gravação, né? Todos de acordo? Opa, isso aí. Do contrário, então, nosso e-mail é o contato@devoradorescontroles.com.br. O Facebook é o facebook.com/devoradores. Twitter é o twitter.com/devoradores_. Do mais, nada mais, né? Que acabou. É isso aí, galera. Valeu aí. Eu tô indo embora, que o dever tá me chamando ali. O dever nos chama. Vambora. Dever nos chama. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.